Então, podemos começar? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar esta aula passando para vocês um método de relaxamento que eu mesmo inventei muitos anos atrás e que tem dado os melhores resultados possíveis e que foi concebido precisamente na intenção de que ao obter o relaxamento mais profundo, o indivíduo permanecesse inteiramente consciente e atento. Quer dizer, um relaxamento que não... Bom, claro, você pode usar para dormir também, mas ele não foi feito para isto. Né? A ideia é manter a atenção ativa enquanto você se desliga de toda a agitação corporal e obtém um estado, vamos dizer, muito propício para penetrar em camadas mais profundas, de mais permanentes, mais duradouras assim, da consciência. O método é o seguinte: você evidentemente tem que ficar num quarto escuro, totalmente escuro, não pode ter luz nem nada, né, seguro de que não será interrompido, porque a interrupção, qualquer interrupção pode ser realmente muito má, quer dizer, muito prejudicial. Se tiver alguém na casa, você por favor avise, olha, não me interrompa durante X tempo. E a pré-condição para isso é você precisa conhecer um pouco, vamos dizer, a anatomia do esqueleto humano. Você tem que olhar pelo menos mapas, vamos dizer, do esqueleto. Você não precisa saber os nomes dos ossos, mas você precisa saber visualizar o esqueleto humano. Isso é muito, muito importante. E daí você fecha os olhos e você vai tentar imaginar a seguinte coisa. Vai pegar as junções e articulações de ossos, uma por uma, começando pelo topo da cabeça, e depois vai descendo. E você vai imaginar que as junções dos ossos ou articulações, elas se separam um pouquinho, se afastam um pouquinho. Como nesse desenho, não sei se está claro isso, então. Você acha que então, é isso? Quer dizer, aqui seria, vamos dizer, a articulação normal, aqui a articulação, vamos dizer, afastada. Você vai fazendo isso articulação por articulação, junção por junção e articulação por articulação. Né? Partindo daqui, por exemplo, você sabe que tem uma divisão aqui no meio, ela separa um pouquinho, né? Daí a da frente separa, aqui do lado também. Depois, vamos dizer, as vértebras, uma por uma, pá, afastando. Quer dizer, como se o seu corpo estivesse crescendo, esticando um pouco. E você vai fazendo isso com muita atenção até chegar nos ossos dos dedos dos pés. Quer dizer, você não conseguirá fazer isso se você não estiver atento, mas você vai estar atento exclusivamente a isto. Então, quando você chega nos dedos dos pés, você vai ver que você está... Agora, a sua atividade consciente está totalmente separada de qualquer estimulação sensível. E, ao mesmo tempo, você está muito consciente da presença do corpo humano. Não? Ao mesmo tempo em que você vai fazendo isso, automaticamente você vai ver a sensação de peso vai aumentar muito. Como se, vamos dizer, o seu corpo fosse, na medida mesmo do relaxamento, ele vai, vamos dizer, se apoiando, né, no chão, quer dizer, na cama, com mais densidade. Esse negócio tem um efeito tremendo. Né? Eu consegui inventar isso aí, faz mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar essa ideia. Eu inventei isso aí justamente para, vamos dizer, poder alcançar aquele nível de consciência relaxada, onde você vive uma espécie de um devaneio, quer dizer, você está num estado que já vai se aproximar, então, do estado de sonho, mas você está perfeitamente acordado. Né? Justamente neste estado que você vai ter as melhores ideias da sua vida. Né? Você vai ver as coisas com muita, muita clareza nesse ponto. Né? Só que eu recomendo que você não force nada, deixe as ideias aparecerem sozinhas e simplesmente as anote e guarde na memória para depois você trabalhar aquilo. Né? Então, isso aqui, também sugiro que você, depois disso, que você se permita dormir. Quer dizer, você vai afundando no sono aos pouquinhos, mas entre o término do exercício e o som e a entrada no sono, você vai ter, vamos dizer, um período de devaneio lúcido. Olavo, o Silvio está pedindo para repetir a explicação do exercício. Deu uma travada bem na hora que você explicou. Ah, então, muito bem. Então, houve um problema técnico. Eu vou pedir para explicar qual é a técnica do exercício. É o seguinte, você vai deitar num quarto escuro, lugar confortável, você vai avisar as pessoas da casa para que não batam na porta, não te interrompam, desligue o telefone. Você tem que ficar totalmente separado do universo exterior. E antes do exercício, você, por favor, antes de fazer a primeira vez o exercício, você, por favor, você pega um livro de anatomia e observe bem a estrutura do esqueleto humano, de modo que você possa visualizá-la com perfeição e saiba, né, quantos ossos tem e onde eles estão. Você não precisa saber os nomes dos ossos, isso é perda de tempo, mas você precisa poder visualizar e, sobretudo, você precisa poder visualizar isso em você mesmo. Então você vai pegar cada articulação e cada junção de ossos, a começar pelo topo da cabeça, e você vai, uma por uma, imaginar que os ossos se afastam um pouquinho. Uma coisinha de nada. Né? Então, isso aqui é como é a articulação, mas é normal, e aqui a articulação separada. O osso se afastou um pouquinho, mas é só um tiquinho, aquele tiquinho é mais do que suficiente. E você vai descendo, vai pegando articulação por articulação, junção por junção, e cada osso então se separa. Depois você vai pegando vértebra por vértebra, e assim por dentro, os braços, articulação, né? Cada articulação aqui, cada articulação nos dedos também. Você vai pela cabeça, depois pescoço, né? Ombro, omoplata aqui, os braços até a ponta dos dedos, depois você volta, pega todas as vértebras uma por uma e vai descendo, né? Depois a bacia e assim por diante, né? Até chegar nos dedos dos pés. Isso vai lhe dar um estado de relaxamento muito, muito profundo e, ao mesmo tempo, você está totalmente atento, você está totalmente consciente, né? Se não estiver consciente, você não consegue fazer exercício, né? É muito importante que, vamos dizer, a estrutura do esqueleto não seja visualizada, você não visualize ela como se estivesse no papel, como se estivesse vendo fora. Você tem que ver a estrutura do seu próprio esqueleto. Claro que, se você não tiver visto no papel, você não vai conseguir fazer. Tá certo? Mas na hora você esquece o papel, você vai olhar os ossos como estão em você mesmo, né? Quer dizer, é o seu esqueleto real, é ali que está acontecendo esta separação. Quando você terminar, quando você chegar às últimas articulações dos dedos dos pés, você vai estar num estado de relaxamento muito profundo e, ao mesmo tempo, vai estar totalmente atento. Claro que 5 minutos depois você vai adormecer. Não tem a menor dúvida, isso aí é quase irresistível. Mas entre o término do exercício e a entrada no sono, você vai ter um certo momento de devaneio consciente, de devaneio lúcido. E ali podem aparecer ideias muito boas. Mesmo que apareça só simbolicamente, anota e mais tarde você vai trabalhar aquilo. Vamos dizer, esse é o momento de você ter grandes ideias, né? Então, a coisa que mais impede a concentração e o ingresso numa faixa, vamos dizer, de percepção, de intuição mais profunda, é exatamente a agitação corporal. Isso é a coisa mais óbvia, e é disso que você tem que se livrar. Mas, em geral, quando a pessoa se livra da agitação corporal, ela dorme. Então, você tem que achar aí um intermediário, onde você está relaxado como no sono, mas você está perfeitamente acordado. Mesmo que você consiga permanecer acordado apenas por 5, 6 minutos, fala, bom, aí é mais do que suficiente. E você notará que, quando você acordar, você vai passar novamente por esse estado de devaneio lúcido quando você sair do sono, onde você terá ainda a recordação do seu sonho, acompanhada da compreensão do sentido desse sonho. Porque não existe interpretação de sonho. Quer dizer, o sonho ele já é, por si mesmo, uma interpretação da realidade. O sonho é como se fosse uma obra de arte que você inventou ali no improviso. Né? E você inventou uma narrativa, você inventou um ritmo, você inventou uma melodia dos acontecimentos, uma sequência, sequência melódica de imagens, por assim dizer. Foi você que inventou tudo isso saiu de você. Né? Claro que pode ter onde é uma inspiração exterior. Inspiração exterior, por mais tarde nós veremos isso, que é um negócio que chama o famoso discernimento dos espíritos. Né? Quer dizer, de onde estão vindo os seus pensamentos? Qual é a fonte última dos seus pensamentos? Quer dizer, elas vêm do seu próprio corpo, vêm das suas percepções, vêm do ambiente externo, vêm de uma influência recebida, né? Vêm de uma influência angélica, demoníaca, etc. etc. Isso mais tarde nós vamos estudar. E isso aí a Igreja Católica tem uma imensa tradição de estudos sobre isso aí, um verdadeiro tesouro. Né? Então, nesta saída, você perceberá o seguinte, o sonho, na hora em que você o está sonhando, ele é perfeitamente inteligível. Quer dizer, o fato de você conseguir condensar certas experiências, sensações e memórias em imagens, significa que você já as está compreendendo de alguma maneira. Então, de certo modo, não faz nenhum sentido você interpretar o sonho, mas porque ele já é uma interpretação, ele já é uma condensação simbólica da experiência e, evidentemente, o sonho diz alguma coisa. Tá certo? Agora, se você tentar interpretá-lo, tentar espremê-lo, o que vai acontecer é que ele vai embora. Você vai conservar aquelas imagens, porque elas vão formar o seu vocabulário interno. Por assim dizer, a sua mitologia pessoal. Então, o que importa não é você compreender, analisar o sonho. Porque para analisar, você vai transpor aquela linguagem para uma outra. Você está apenas transpondo uma linguagem para a linguagem do sonho para uma outra linguagem, que é a linguagem da teoria interpretativa usada. Tá certo? É evidente que cada teoria interpretativa extrai algo do sonho, mas extrai apenas aquilo que interessa a ela. Quer dizer, se você está procurando, por exemplo, freudianamente, você está procurando o jogo de impulsos entre o id e o superego, né? É isso que você vai encontrar. Se você está procurando arquétipos do inconsciente coletivo, como Jung, você também vai encontrar. Se você está procurando, né, a luta da vontade de poder com a sensação de impotência, que é um bocado do Adler, também é isso que você vai encontrar. E acontece o seguinte, tudo isso está lá. Então, de certo modo, você vê que a linguagem do sonho ela é infinitamente superior às suas várias interpretações possíveis. Quer dizer, o sonho ele não é para ser interpretado. O sonho é, como toda imagem, como todo símbolo, é como dizia Susanne Langer, é uma matriz de intelecções. Na medida que você vai conservando esta simbólica pessoal, ela vai te sugerir novas e novas e novas e novas intuições. Agora, se você toma esse material do sonho como objeto para você interpretar, você acabou de matar a virtualidade inspiradora que aquilo poderia ter. Tá certo? Então, é apenas para colecionar essas imagens e você verá que com o tempo elas vão te inspirar muitas ideias. Do mesmo modo, esse mesmo processo é o que eu uso, por exemplo, para quando eu leio literatura de ficção, se você começa a interpretar a obra nesse sentido, naquele sentido, você vai ver que qualquer obra de arte você tem muitos ângulos diferentes pelos quais você pode encará-la. Cada um desses ângulos é legítimo em si mesmo. E você vai obter uma interpretação que é coerente com aquilo que o ângulo adotado sugere, né? No entanto, se você fizer exatamente o procedimento oposto, quer dizer, você não vai interpretar a obra de arte, você vai usá-la como um aglomerado de símbolos, um aglomerado, por exemplo, orgânico de símbolos, com os quais você pode interpretar os acontecimentos subsequentes. Quer dizer, a obra de arte se torna uma ferramenta interpretativa, né? E não, em vez de ela, se tornar um objeto. Quer dizer, que se você faz, ou do sonho, ou da obra de arte, um objeto de estudo, se você o objetiva, então, evidentemente, ele não tem mais aquela potência, vamos dizer, de uma força interior que vai te dar novas inspirações. Então, o certo é... não é propriamente interpretar uma obra de arte, mas usá-la como instrumento interpretativo, vamos dizer, da realidade e, sobretudo, como instrumento para a condensação simbólica de outras percepções que você for tendo ao longo do tempo. Não com um sonho para fazer a mesma coisa. Muito bem. Feito isso, o nosso segundo assunto aqui é o seguinte. É evidente que à medida que vocês vão assistindo às aulas desse curso, vocês vão também lendo as transcrições e também leem outros materiais escritos por mim que estão à disposição ou no próprio site do seminário ou na minha página, ou em livro, ou, sei lá, em qualquer outro lugar, apostila, alguma coisa assim. É claro que se não tivessem lido essas coisas, não teriam nem o interesse de assistir esse curso. Tá certo? Então, eu achei que eu deveria dar alguma orientação aos alunos sobre o que é o conjunto desses escritos e desses documentos que eu fui colocando em circulação já há quase 20 anos, porque você vai ver que, editorialmente falando, a coisa não tem organização nenhuma, quer dizer, uma série de notas aqui, notas esparsas, transcrições, artigos de jornal, etc, etc. E aquilo, no fim das contas, não deu um caos. Quer dizer, dentro desse caos, você tem vários momentos que te dão, vamos dizer, intuições, que te esclarecem alguma coisa, mas você não consegue pegar a forma do conjunto. Talvez até consiga, talvez até entreveja, mais ou menos. Né? Mas... então, eu achei que eu devia contar para vocês mais ou menos o que eu estou tentando fazer com todas essas coisas. Esse curso, no fim das contas, ele é uma espécie de uma condensação de um trabalho desenvolvido desde há muito tempo. Quer dizer, estou tentando compactar tudo e dar a esse conjunto, vamos dizer, uma forma e uma função pedagogicamente útil. Essa é a ideia. Então, quer dizer, alguma explicação sobre os escritos anteriores, as apostilas anteriores, eu estou, de certo modo, devendo para que vocês saibam como usar este material dentro do contexto deste curso. E, naturalmente, só existem duas maneiras possíveis de eu dar um senso de unidade para essa coisa. Ou eu tenho que fazer uma exposição sistemática e encaixar esses vários pontos dentro esses vários escritos, esses vários fragmentos dentro de uma estrutura sistemática, o que, no momento, é impossível. Eu só pretendo fazer isso daqui a uns 10 anos, se for o caso. Ou então dar uma certa perspectiva histórica, quer dizer, quase autobiográfica, quer dizer, o que eu fui tentando fazer, quer dizer, o que eu estava procurando, o que eu estava perguntando e quais são as vias de resposta que eu fui procurando, né? Então, antes mesmo de fazer isso, é necessário advertir a vocês que até hoje nada do que eu publiquei, seja em escrito, seja em... caiu aí a conexão? Não sei escutar. Tá certo? Posso continuar? Então, eu devo dizer que nenhuma dessas minhas investigações filosóficas, nenhuma delas jamais foi examinada seriamente por nenhum intelectual brasileiro. Jamais, jamais, jamais. Nada, nada, nada, nada, nada. Quanto mais o conjunto. Se você fizer apenas uma lista temática dos assuntos que eu fui abordando, você vai ver que o conjunto desse meu trabalho, só tematicamente, ele transcende o conjunto da cultura brasileira do momento. Vai muito além, muito além. Então, É claro que não há na intelectualidade brasileira pessoas qualificadas para examinar mesmo um destes assuntos. Por exemplo, se você pegar o negócio da teoria dos quatro discursos. Quando eu publiquei a teoria dos quatro discursos, claro que eu a publiquei, vamos dizer, 15 anos depois de tê-la descoberto. Eu já estava lecionando aquilo, fazia muito tempo. E depois eu simplesmente peguei as apostilas que sobraram. Né? À medida que você expõe a coisa uma vez, duas vezes, três vezes, aquilo vai se condensando numa fórmula escrita mais unificada. Eu publiquei isso primeiro com o título de Uma Filosofia Aristotélica da Cultura, que era uma versão pequenininha, 50 páginas, e depois no livro Aristóteles e Nova Perspectiva, que já é um pouco ampliado. Quando eu publiquei aquilo, fazia 30 anos, 30 anos, que não saía no Brasil nenhum livro sobre Aristóteles. Nada, nada, nada, nada, nada. O último que tinha, quer dizer, a última coisa que se tinha escrito sobre Aristóteles no Brasil era uma tese de um professor da USP, cujo nome agora me escapa, até esqueci o nome do desgraçado, que era um negócio de 30 anos antes, e que, curiosamente, né, tão logo eu publiquei a minha teoria dos quatro discursos, quase que imediatamente alguém tirou aquilo da gaveta e disse, nós temos que publicar também, nós não podemos deixar, né, o assunto Aristóteles ficar, ser monopolizado por esse sujeito, então nós temos que dizer, nós também entendemos alguma coisa disso. Então tiraram aquilo do arquivo de 30 anos antes e publicaram. É uma tese que até não estava má, tá certo? Mas é muito importante vocês entenderem a diferença entre o que é, vamos dizer, um trabalho acadêmico de filosofia, um mero trabalho, vamos dizer, como diz, de conclusão de curso, de mestrado, o que é uma investigação original. Quer dizer, você ser capaz de você pegar a filosofia, um autor filosófico, né, e fazer uma boa interpretação, uma boa exposição dele, é uma coisa. E você estar trabalhando elementos da filosofia dele dentro do quadro da sua própria investigação filosófica pessoal é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você pode pegar vários escritos acadêmicos muito bons, quer dizer, exposições acadêmicas muito boas, investigações, às vezes até originais, feitas por pessoas que não têm nenhuma potência filosófica própria, zero, zero, zero, zero. Quer dizer, são apenas investigadores. Ah, que está aí o nome do sujeito, agora lembrou, Oswaldo Porchat Pereira. Pegaram a tese do Oswaldo Porchat Pereira e logo soltaram. Agora, o simples fato de ficar 30 anos sem sair um livro sobre Aristóteles num país é uma coisa das mais graves. Porque, se vocês querem saber, o autor mais estudado no século XX foi Aristóteles. E coisas novas sobre Aristóteles vêm sendo descobertas dia após dia. Houve até um congresso da Unesco, que depois saiu em mil páginas, né, num livro chamado Penser avec Aristote, Pensar com Aristote. Então eram perspectivas aristotélicas vindo das ciências mais diversas, a linguística, a biologia, a física, etc, etc. E o que mais saltava aos olhos ali era o fato de que estavam descobrindo, finalmente, que a física de Aristóteles não era uma física, era uma metodologia geral da ciência. E lida assim, aparecia de uma maneira completamente diferente. Eu falava, mas finalmente descobriram, né? Que 2 mais 2 são 4, né? Descobriram que roda é redonda e assim por diante. Né? Para o pessoal que tinha uma certa prática de Aristóteles, isso aí era a coisa mais óbvia do mundo. Mas quando você vê os biólogos começam a descobrir isso, os físicos começam a descobrir isso, eu digo, pô, puxa vida, estão civilizando a universidade, finalmente. Né? Então, uma coisa que eu também sempre disse, acabou ali se tornando claro para todos aqueles membros daquele congresso, só existe um único método científico, esse método científico é a dialética de Aristóteles. Quer dizer, qualquer avanço, entre aspas, na metodologia, né, já estava embutido na dialética de Aristóteles e na física de Aristóteles. Só que a pessoa não percebia, eles achavam que estava inventando uma coisa totalmente nova. Né? Então, quando, por exemplo, começam a usar o método matemático a partir de Galileu, né, eles acham que eles transcenderam Aristóteles, porque Aristóteles dizia que o método matemático não é bom para as ciências físicas. Por quê? Por causa da falta de exatidão nos fenômenos da natureza. Né? Então, quando Galileu acreditou que, entre aspas, Deus escreve o livro da natureza em caracteres matemáticos, ele e Newton estavam, vamos dizer, absolutamente entusiasmados com a ideia da medida exata. Certo? Porém, isso durou, a festa durou muito pouco tempo, porque logo em seguida você cai na relatividade, na mecânica quântica, e você vai terminar no negócio da teoria do caos. Tá certo? Então, hoje, as pessoas entendem o que Aristóteles queria dizer com a inexatidão. Acontece, a diferença que há realmente entre nós e Aristóteles é que é o seguinte, é que hoje nós temos instrumentos matemáticos suficientes para expressar esta inexatidão, para expressar matematicamente essa inexatidão e as suas variáveis. Tá certo? Como a teoria das catástrofes, a topologia, etc. Nós temos esta matemática hoje. Então, falar, bom, hoje vale a pena você pensar matematicamente sobre a natureza. Por quê? Porque a matemática já tem, vamos dizer, flexibilidade suficiente para poder lidar com as coisas mais inexatas e caóticas do mundo. E no tempo da Aristóteles não tinha isso. Mas o fato de você precisar de uma matemática do caos para lidar com a natureza prova que a teoria da Aristóteles estava certa. O método matemático do qual se dispunha na época, e do qual inclusive Galileu e Newton dispunham, não é suficiente para lidar, vamos dizer, com o aspecto caótico e quase indescritível da natureza. Mas, se você desenvolve instrumentos matemáticos para isso, bom, então a utilização do instrumento matemático torna-se novamente viável dentro de uma perspectiva aristotélica. Então, só por essas coisas que eu estou dizendo, você vê a importância enorme que Aristóteles tem para os debates, inclusive não só os debates filosóficos, mas os debates científicos do nosso tempo. Por assim dizer, Aristóteles é o autor que mais deu contribuições para isso. Né? Então, quer dizer, um país que fica 30 anos sem ler Aristóteles, ele está por fora de tudo isso. Ele ainda, a visão que tem de Aristóteles é a visão que os caras tinham na Renascença. Né? Onde eles achavam que assim, porque Aristóteles tinha dito que as órbitas dos planetas são circulares, e eles provaram que Kepler provou que eram, né, elípticas. Então a física de Aristóteles caiu. Falou, bom, meu filho, porque é por causa de um detalhe. O assunto da física de Aristóteles não são as órbitas planetárias, é o método da ciência. É mesmo que ele errasse nisso e errasse uma infinidade de pontos, bom, o método continua de pé, é disso que nós temos que discutir. E a virtualidade, a força desse método, vem se revelando cada vez mais. Então, a indiferença de um país por Aristóteles significa simplesmente a indiferença total dele pelos debates científicos mais fecundos do tempo. Então, o alinhamento total, né, da intelectualidade brasileira em relação ao que se passar no debate científico no mundo. E, quando eu entro ali com a teoria dos quatro discursos, que é, evidentemente, eu acho, é o elemento colante que faltava para o pessoal poder entender a unidade da filosofia de Aristóteles, poder sair daquela ilusão criada por Werner Jaeger, porque Werner Jaeger escreveu um livro, Aristóteles, Base para o Estudo da Sua Evolução Intelectual, né, no qual ele viu uma espécie de ruptura entre o Aristóteles do começo e o Aristóteles do fim, o que é uma coisa absolutamente impossível, se acha uma coisa inviável, né? É você fazer o que o Werner Jaeger tentou fazer. A ideia dele é que Aristóteles começa como um puro platônico e termina como uma espécie de cientista experimental moderno. Isso é inteiramente absurdo, a tese não faz sentido nenhum, mas a introdução deste método genético pelo Jaeger, quer dizer, a tentativa de rastrear uma biografia intelectual de Aristóteles só acaba demonstrando aquilo que outro grande estudioso de Aristóteles, que foi Jean-Paul Dumont, acabou dizendo, olha, Aristóteles é um filósofo, e se ele é um filósofo, você tem que buscar a unidade no que ele está dizendo. Tá certo? Quer dizer, os saltos biográficos, eles mesmo não fazem sentido, exceto dentro de uma unidade de intenção profunda que está ali. Então, mesmo que tenha havido esta mudança reflete algo dentro do conjunto, e você tem que tentar captar, vamos dizer, a coerência interna dessa filosofia e não simplesmente dissolvê-la em capítulos de uma biografia. Então, o que me pareceu foi que só era possível você captar a unidade da ciência aristotélica se você captasse primeiro a unidade do método que ele estava usando. E esse método, o fato é que ele não tinha exposto em parte alguma. Né? Mas ele tinha exposto algumas consequências desse método. Então, o método que eu, por minha vez, usei para a leitura de Aristóteles foi perguntar o seguinte: tem certas coisas que o sujeito não pode saber se ele não souber uma outra coisa antes. Então, por exemplo, um sujeito não pode, né, aprender a andar de bicicleta se antes ele não sabe andar. Então, mesmo que você jamais o tenha visto você andando de bicicleta, você pode razoavelmente supor que ele sabe andar. Então, Aristóteles é a mesma coisa. Quer dizer, se ele consegue fazer certas coisas, é porque ele tem a condição metodológica de fazer aquilo. Então, qual é essa condição? Então, vamos tentar extrair de dentro do que Aristóteles está fazendo os preceitos metodológicos embutidos que ele jamais explicitou, mas que claramente estão ali. E, ao fazer isso, você notava que havia sempre em Aristóteles a ideia de uma transição entre vários níveis de entendimento dos mesmos fenômenos. Quando Aristóteles descreve o processo da abstração, ele diz que você primeiro tem os dados dos sentidos. Esses dados dos sentidos, eles se condensam na memória através de formas que condensam simbolicamente a unidade de uma espécie na forma de um indivíduo. Quando você vê uma vaca, você está vendo uma vaca. Agora, na sua memória, a imagem de vaca não significa necessariamente aquela vaca, mas qualquer vaca. Então, na memória e na imaginação se opera esta transição, né, maravilhosa do particular para o universal, conservando a figura da forma individual. Né? Ou seja, você é capaz de visualizar a imagem de uma vaca pensando nela o conceito da espécie vaca. Então, o que você está fazendo? A forma inteligível do indivíduo que lhe permite captar nele a espécie a que ele pertence, não pode aparecer sozinha, ela só pode aparecer no próprio indivíduo concreto. Mas você não pode ver com os olhos da cara a forma inteligível, você a abstrai da forma concreta do indivíduo singular. Mas na imaginação você podia fazer uma espécie de mediação entre as duas coisas. Você visualizava o indivíduo, mas pensando a espécie. Isso é um paradoxo que só pode acontecer na imaginação, evidentemente. Então é deste paradoxo que nascia, segundo Aristóteles, toda a possibilidade, vamos dizer, do conhecimento científico e da subida até os conceitos universais. Olha que coisa esplêndida. Eu digo, ah, então peraí, mas então, todo o segredo do aristotelismo, né, é este salto que se dá aonde? Na imaginação. É a imaginação que possibilita o conhecimento científico. Ele diz, a inteligência humana, a inteligência abstrata, não pode atuar diretamente sobre os dados do sentido. Ela só pode atuar sobre as imagens da memória. É da imagem da memória que você extrai o conceito universal. Quer dizer, você expressa em palavras, tá certo? O conteúdo constante e igual entre várias imagens do mesmo tipo. Então, significa o seguinte, Aristóteles tinha uma ideia da continuidade entre a percepção do indivíduo singular e a compreensão do seu conceito universal. Não, e note bem, ele reclamava muito que Platão concedia uma existência autônoma às ideias universais. Ao passo que ele entendia que essa ideia universal ela só existe no indivíduo singular, mas ela está lá. De modo que a individualidade e a universalidade são absolutamente inseparáveis. Uma só existe na outra e a outra só existe na uma. Então, quer dizer, você não pode enxergar a ideia da espécie. Você só pode enxergar, por exemplo, uma vaca, um coelho, outro coelho, assim por diante. Né? Mas, ao mesmo tempo, você compreende que a forma de cada uma dessas vacas, a forma de cada uma desses coelhos, Tá certo? Reflete a espécie a que ele pertence. Então a espécie é o universal aquele, ao qual aquele indivíduo singular corresponde. E se a espécie não existisse, o indivíduo também não poderia existir. Então, nós não podemos conhecer o universal a não ser através do singular. Mas o singular não pode existir senão através do universal. E, ao mesmo tempo, o universal não pode se manifestar para nós senão através do singular. Então, quando Aristóteles diz a ordem do ser é inverso da ordem do conhecer, olha que coisa incrível. Quer dizer, o singular é condição para a manifestação cognoscível do universal. Mas o universal é condição para a existência do indivíduo singular. Porque nada pode existir, né, exceto como membro de uma espécie. Vamos dizer, a singularidade absoluta é absolutamente impensável para nós. Não é isso? Então, ao notar isso em Aristóteles, eu falei, peraí, então está em Aristóteles a solução de um dos grandes problemas que os filósofos posteriores vieram a criar. Né? A esta altura convém expor a coisa através de um paralelo, né, com as obras do Bruno Tolentino. Então, em 2003 surgiu uma discussão na internet a esse respeito. Se o Bruno Tolentino tinha uma filosofia própria e se eu havia influenciado o Bruno Tolentino ou o Bruno Tolentino havia influenciado a mim. Então, de cara, é preciso dizer o seguinte. Quer dizer, eu sou um filósofo, estou investigando todas as questões por minha própria conta. Coisa que o Bruno jamais fez. Né? Toda a perspectiva filosófica do Bruno, todinha ela, é um traslado do protesto de Søren Kierkegaard contra Hegel. Quer dizer, aquele negócio do, vamos dizer, o mundo como ideia. Quer dizer, se você opõe ao mundo como ideia, o que o Bruno chamava o mundo como rapto, quer dizer, como arrebatamento, não é isso? Você está atuando inteiramente dentro da perspectiva do Kierkegaard. Você não acrescentou nada, nada, nada, nada. Quer dizer, o Bruno não tem filosofia nenhuma. A filosofia do Bruno é uma expressão poética de uma certa experiência intelectual que foi idêntica do Kierkegaard. E pronto, aí acabou. Tá certo? Então, quando o Bruno opõe a ideia ao arrebatamento, né, ele está dizendo, a ideia é totalmente abstrata e o que é real é, vamos dizer, o arrebatamento, quer dizer, você estar dentro da experiência da vida, essa coisa toda, ele está rigidamente dentro da perspectiva existencialista do Kierkegaard. Acontece que essa perspectiva, longe de ser uma solução, para mim, ela era precisamente o problema. Hã? Porque se existe uma oposição, quer dizer, insanável entre a ideia abstrata e a experiência concreta, o conhecimento é impossível. Então, digamos que toda a filosofia, entre aspas, do Bruno era, vamos dizer, uma expressão dessa experiência kierkegaardiana do abismo entre a ideia e a vida, por assim dizer. Na qual Kierkegaard, como o próprio Bruno, tomava partido da vida e protestava contra a ideia. Então, eu acho que raros autores conseguiram, vamos dizer, expressar a riqueza, a profundidade e a tragédia dessa experiência como o Bruno. Tá certo? Porém, entre isso e dizer que o sujeito tinha uma filosofia, eu falo, não, a filosofia não consiste de um único problema filosófico, não é isso? Expresso existencialmente de mil maneiras. Não é, claro que não é assim. Então, o Bruno não tinha filosofia nenhuma, ele tinha uma cosmovisão. Tá certo? Então, quando surgiu essa discussão, surgiu a discussão entre um menino chamado André Oliveira e o Martim Vasques, certo? Martim Vasques é um sujeito, é um rapaz de muito talento, mas ele fala muito mais do que sabe, é muito palpiteiro, tá entendendo? Falta experiência da vida, tá entendendo? Falta muita coisa, mas se mete a palpitar sobre o que não sabe. Então, quando ele diz, o Bruno tem a filosofia, eu falo, não, meu filho, você está confundindo filosofia com cosmovisão. Uma cosmovisão pode, cosmovisão inteira, pode partir de uma única experiência impactante que determina toda, vamos dizer, a forma das suas vivências para o resto da sua vida. Tá certo? Principalmente, quando você recebeu esse impacto, não somente através da sua vida pessoal, das suas experiências, mas também, vamos dizer, de uma influência tão poderosa quanto a de Søren Kierkegaard. Né? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês do Cornélio Fabro, tá certo? É um grande filósofo italiano, de uma competência assim, extraordinária, a respeito do existencialismo e qual é a natureza profunda desse negócio. E vocês verão que toda a filosofia do Bruno é aquilo, ele não passa daquilo, né? Filosofia, entre aspas, é a cosmovisão, não é a filosofia. Então, diz aqui o Cornélio Fabro, a filosofia da existência pode dizer a última forma, última naquele tempo, quer dizer, a última no tempo, a última historicamente, forma do pensamento ocidental. E é forma, isto é, método e fisionomia ou movimento de pensamento e não propriamente sistema, por duas razões sobretudo. Porque os existencialistas contemporâneos chegaram à nova filosofia por vias diversas e também contrastantes, e porque o existencialismo nasceu em oposição aberta ao sistema. Nasceu em cima da proclamada ruína do sistema. O sistema é construção orgânica e harmonia. Quer explicar tudo e não conhece resíduos. Assimila, esquematiza as coisas mais disparatadas, subordina o real ao ideal, a vida à contemplação. Otimismo grandioso, tanto mais carregado de promessas, quanto mais se vê incapaz de cumpri-las. Basta um olhar à realidade da vida autêntica para perceber a vaidade da ilusão especulativa. A realidade que se revela na vida não é harmonia, mas ruptura, caos. Não obedece ao sistema, mas é anormalidade, exceção. Não corre contínua entre as plácidas margens dos próprios desejos, mas irrompe aos pedaços e abre caminho por choques e oposições. Todavia, como precisou Carl Jaspers, o existencialismo não é irracionalismo. Ele, de fato, conserva a razão e também a considera indispensável. Somente não a tem como onipotente nos resultados, não a torna o árbitro absoluto do real. Junto ao irracional, existe o irracional que é como o seu fundo. Presta bem atenção. Eles se movem juntos, entrelaçando-se, sem jamais coincidir ou jamais adequar-se. Então, ele diz, é a lógica. A lógica, quer dizer, uma palavra só, a lógica. Quer dizer, o negócio que é a lógica. É o alógico e alógico racional. O erro capital da filosofia moderna, então ele está expondo não a ideia dele, mas a ideia dos existencialistas, né? Foi propriamente a afirmação de uma prioridade do ideal sobre o real, como quando Descartes pretendeu partir do pensamento para conquistar o ser e demonstrar entre aspas, a existência do mundo, passando através da ponte da ideia. E assim por diante. Então, bom, aí que nós vemos o seguinte, o conjunto da filosofia do Bruno é o quê? É a experiência existencialista transposta poeticamente e nada mais. Tá certo? Então, isso foi o ponto de partida do Bruno. Para mim, foi o ponto de chegada do Bruno. A mensagem final dele é esta contraposição entre ideia e vida. Né? Eu digo, bom, isso para mim foi o ponto de partida. O que para ele foi a solução, para mim foi o problema. Né? Porque eu via que essa perspectiva existencialista, ela acabava, em última análise, afirmando o caráter puramente subjetivo do conhecimento. E subordinando o mundo objetivo a subjetividade do indivíduo. Então, isso aí não tinha resolvido nada. Isso aí fingia resolver um problema e criava outro mil vezes maior. Né? Eu digo, olha, olhando a coisa do ponto de vista de Aristóteles, tá certo? Nós vemos que essas duas pontas do processo, elas não estão em oposição. Elas não se colocam, vamos dizer, como coisas antagônicas. Quer dizer, a vida e a ideia. Né? Eu digo, para Aristóteles, você tem um círculo. Quer dizer, a experiência real, concreta, vida, é transmutada pela imaginação em formas. Essas formas, por sua vez, não são produtos simplesmente subjetivos, mas elas são expressão real das formas inteligíveis que estão nos seres reais. Quer dizer, e estas formas inteligíveis, por sua vez, se erguem até onde os conceitos universais. Esses conceitos universais, por sua vez, retroagem sobre a vida. Porque a partir das conclusões filosóficas que você obteve, você age. E você cria novas situações. Então, aí fecha o círculo. Então, nós podemos comparar, vamos dizer, a ascensão do conhecimento desde onde o concreto até o abstrato, desde o particular até o universal, em primeiro lugar, como uma árvore. Essa imagem eu uso claramente no livro Teoria dos Quatro Cursos. Né? Onde, vamos dizer, você tem uma raiz, essa raiz se arraiga na própria realidade, no próprio tecido da vida corporal e sensível, tá certo? E se ergue através, vamos dizer, da imaginação até o plano dos conceitos gerais. Esses conceitos gerais, por sua vez, entram num conflito dialético. Esse conflito dialético pode ser resolvido depois, né, em termos lógicos, e, vamos dizer, as conclusões últimas são os frutos da árvore, cuja semente, por sua vez, caem de novo no solo. E encontro de novo a sua função dentro da existência real. Por outro lado, havia uma coisa muito mais interessante, quer dizer, que ia um pouco além de Aristóteles. O conhecimento que nós temos do mundo sensível é o conhecimento de fatos. Então, o fato por si não explica nada, né? Quer dizer, o fato, você não pode dizer que o fato por si mesmo seja um conhecimento. É na busca de compreender os fatos que você extrai deles a forma inteligível e continua com o processo inteiro. Né? Então, fato não é explicação, explicação não é fato. Tá certo? Entre os dois, o existencialista escolhe o fato, mesmo que ele não o entenda. Né? Quer dizer, ele prefere, vamos dizer, a vida, entre aspas, mesmo que ela seja ininteligível. Ela é uma aceitação lógica da ilogicidade da é uma aceitação racional da ilogicidade da experiência. Né? Então, como eu digo, o fato não é explicação e a explicação não é fato. Tá certo? Então, mas acontece o seguinte, que houve, no 2009 anos atrás, vamos dizer, o fenômeno da encarnação. Encarnação do quê? Encarnação do Logos. O que é o Logos? É a razão divina. É o conjunto, vamos dizer, da inteligência do conhecimento de Deus. E isto, por sua vez, chega a nós, não como uma teoria, não como uma explicação, mas como um fato. Está entendendo? Então, quer dizer que quando você chega ao último grau, vamos dizer, da explicação e da abstração e da universalidade, você está tocando algo do Logos. Ao mesmo tempo em que este logo se apresenta a você, não como uma teoria que você pensou, mas como um fato. E você entende que, vamos dizer, toda a sua razão, toda a sua capacidade especulativa, etc., não é senão, vamos dizer, uma expressão local individualizada desse mesmo logos. Quer dizer, quem está te inspirando é o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para onde? Te leva para o logos. Tá certo? Então, isso quer dizer que Aristóteles, sem ter sabido nada de encarnação, ele já tinha entendido esse caráter circular das relações entre vida e razão, entre individualidade concreta e universalidade abstrata. E esse caráter circular se manifesta claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala, bom, era isto que eu estava procurando. Então quer dizer que aquilo que para o nosso amigo Bruno, como para Søren Kierkegaard, era a conclusão final. A conclusão final é a seguinte: existe o mundo como ideia, existe o mundo como rapto. E eu opto por este último. Porque a ideia só cria coisas malvadas, só cria ideologias, etc, etc. Falo, bom, isso aí não é uma solução, isso é um problema. Porque se é assim, então nós estamos condenados a viver numa oposição perpétua entre vida e ideia. E se é assim, em última análise, todo o nosso conhecimento não vale nada. Ainda que você possa racionalizar a ilogicidade do conjunto, você não vai passar de um irracionalista no fim das contas. Tá certo? Então, isso quer dizer que do conjunto da minha perspectiva, presta atenção, do conjunto da minha perspectiva filosófica, o Bruno tinha, ele estava pensando um pedacinho assim, que era para mim, vamos dizer, um dos pontos de partida, uma das perguntas iniciais, e que para ele foi o horizonte maior da sua compreensão do mundo, da sua cosmovisão. Tá certo? Sendo que o objetivo dele não era compreender isso aí, era simplesmente expor em palavras a sua experiência. Então, o que é a função da obra de arte literária? O que é a função do poeta? Aí tem o meu escrito, Poesia e Filosofia, que eu acho que está no site. Não é isso? Onde eu lhe explico o seguinte, que eu parto, vamos dizer, da definição do Crotch. Acho que o Crotch não estava errado quando ele disse que a poesia é uma expressão de impressões. As pessoas não entendem o Crotch quando ele pensa que está falando somente de impressões sensíveis, banais, etc. Não é isso. Quer dizer, você tem uma certa experiência da realidade, uma experiência direta e pessoal da realidade. E ela, quer dizer, não é acessível a outras pessoas, a não ser que você a verbalize. E não é acessível nem mesmo a você. Quer dizer, se você não verbaliza, você está preso dentro da sua cosmovisão, como o peixe está preso dentro d'água. Tá certo? No momento em que você a verbaliza, daí ela pode ser pensada. Então, daí é possível até você comparar a sua cosmovisão com outras. Acontece que todo o trabalho do filósofo é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras. Todo o trabalho do poeta é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras para torná-la pensável. Não é isso? E nisso aí vai a vida inteira dele. Não dá tempo para fazer mais nada. Tá certo? Você vai ver que o único poeta filósofo que existiu na humanidade foi Platão. Porque Platão fazia o serviço inteiro, você está entendendo? Ele partia de uma coisa, mas ele partia da expressão poética da realidade, a examinava, subia até o nível da universalidade. Na suprema universalidade ele encontrava outro nível de realidade, no qual já não podia ser expresso doutrinalmente e que ele voltava a expressar poeticamente. Fechando, portanto, o círculo. Só Platão fez isso. Ninguém mais consegue fazer. Ninguém mais conseguiu fazer jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Então, aqui parou, aqui o negócio travou. Mas eu não sei se travou só aqui ou na... Voltou? Eu não sei se vocês ouviram as últimas coisas que eu estava dizendo. Pergunta para eles aí onde que parou, qual foi a última. Pergunta se ouviram o que eu falei de Platão agora. Ah, bom, então, está dizendo que Platão foi de fato o único poeta filósofo que jamais existiu, porque ele era plenamente as duas coisas. Mas, quer dizer, ele tinha, vamos dizer, a expressão poética, narrativa da experiência real. E ali, vamos dizer, tem vários começos dos diálogos do Platão que são verdadeiras maravilhas de narração, né? Como, por exemplo, no começo da República, quando ele Sócrates encontra os amigos e conta que ele foi ver o festival num tal lugar, assim, assim. E, certo, ali está condensado simbolicamente tudo o que ele vai dizer depois. Né? Então você vê, mas é um grande poeta, mas ele não se limita a condensar simbolicamente. O que ele condensa simbolicamente o que ele vai dizer depois, e depois ele diz aquilo analiticamente. Só que, através, vamos dizer, da análise filosófica, da análise dialética, ele vai subindo até um nível de universalidade, e quando chega na extrema universalidade, ele encontra um outro plano de realidade que ele já não consegue expressar doutrinalmente, e ele volta a usar a linguagem poética através do mito. Então, ele fecha o círculo inteiro, né? Então, é o único sujeito que conseguiu fazer isso na humanidade. Ninguém mais fez, tá certo? Então, vamos dizer que esta coisa que o Bruno expôs como experiência interior, expôs tão maravilhosamente, tão ricamente, como eu não conheço outro. Quer dizer, esse abismo entre, vamos dizer, realidade viva e ideia, que é uma experiência que existe, e que todos nós temos que passar por ela, porque ela faz parte, vamos dizer, da nossa civilização, eu não conheço quem tenha expressado isso melhor que o Bruno. Não conheço em todo o mundo quem tenha expressado isso. Só que isso é uma experiência. É uma experiência, e essa experiência gera o quê? Uma cosmovisão, um certo sentimento do mundo. Né? Então, este sentimento do mundo eu já o tinha muito antes de conhecer o Bruno, e eu já tinha aquilo como problema, né? Muito antes de encontrar aquilo. Só que aquilo para mim era um problema. E, como visão filosófica, era absolutamente inaceitável. 100% inaceitável. Eu digo, não, isso aqui, filosoficamente, é um erro. De onde veio o fato de que eu corrigi filosoficamente muitos poemas do Bruno. Dizendo, olha, o que você está fazendo aqui está errado. Isso aqui não corresponde. Né? Como, por exemplo, o famoso poema dele, que é a resposta dele à Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, né? Aquele poema foi alterado muitas vezes, alterado assim por mim, falar, isso aqui não pode ser assim, por exemplo, esse personagem que você colocou não corresponde ao que você está dizendo, e assim por diante, né? Eu também achei que ali ele tinha exagerado no negócio da oposição entre vida e ideia, ele tinha criado, vamos dizer, uma coisa totalmente trágica, e eu dizia, Bruno, você tem essa visão trágica, mas você é um cristão. Então isso quer dizer que no plano da fé você está recuperando a unidade que você está dizendo que não existe. Né? Mas a vida do Bruno era assim, era um permanente, era como você esticar um elástico até o ponto da ruptura. Então chegava quase a ruptura, mas não rompia não, você está entendendo? Não rompia por quê? Porque quando chegava na hora H, ele, vivendo essa cosmovisão trágica até o último momento, chegava na hora H, ele não aguentava e começava a rezar. Entendeu? E daí, de certo modo, Deus restaurava vocês da unidade. Tá certo? Mas não num nível intelectualmente consciente. Restaurava existencialmente. Oi? O senhor está lembrando o poema do Bruno, O Espectro. O Espectro, exatamente. É. O poema O Espectro. É. Então, agora, se for pensar para o outro lado, bom, qual a influência do Bruno Tolentino sobre o Olavo de Carvalho? O Bruno foi um fornecedor de material, fornecedor de documento. Partindo, vamos dizer, desta oposição kierkegaardiana entre a vida e a abstração, eu a encontrei documentada muito bem nas obras do Bruno, nas obras e na própria vida dele. E meditei sobre isso. Falo, bom, isso aí não é uma influência. A influência é quando vem uma forma que se sobrepõe à sua matéria, então você enquadra a sua experiência dentro de uma forma que o outro lhe deu. Como, por exemplo, Aristóteles forneceu inumeráveis formas nas quais eu colocava lá a minha experiência e achava perfeitamente compreensível à luz do que Aristóteles está dizendo. O Bruno foi exatamente o contrário. O Bruno foi fornecedor de material no qual eu dava forma. Então, quer dizer, filosoficamente, a influência do Bruno sobre mim é zero. Zero. Agora, a minha sobre ele existiu no sentido que eu tentei corrigir essa tragicidade da vamos dizer, da cosmovisão dele, tragicidade que era incompatível com o fato dele ser cristão. E que ele conseguia manter aquilo literariamente, sobretudo porque existencialmente ele tinha para onde correr. Está compreendendo? Então, na hora H, ele fazia que nem o Descartes. Quer dizer, a coisa engrossou, então agora eu apelo para Deus. Quer dizer, eu não sei a solução disso, mas Deus vai me tirar dessa encrenca. Eu digo, não apenas Deus vai tirar dessa encrenca, mas ele já tirou há muito tempo. Quer dizer, esta ruptura total no qual você está vivendo, ela não existe, ela é uma ilusão. Porque a verdadeira realidade é o quê? É a encarnação do Logos. Então, aquilo que é o supremamente abstrato e universal, né, se manifestou na carne e habitou entre nós. Então, cadê a... Né? É que nem aquele verso antigo, ubi est mors victoria tua. Onde está a morte, a tua vitória? Quer dizer, o dualismo, evidentemente, é a morte, é a separação. Né? Então, essa separação não existe. Ela existe como experiência temporária humana pela qual todos nós temos que passar. Tá certo? Mas ela pode ser recuperada, a unidade é recuperada, tá certo? Seja no nível existencial religioso, seja no nível intelectivo, desde que você se atenha à grande tradição da filosofia. Mas se as influências predominantes de vocês são de filósofos secundários, como o caso de Søren Kierkegaard, você vai acabar... Você não vai transcender isso aí. Você não vai... A solução disso, só quem sabe, são verdadeiramente grandes. Só é o Platão, o Aristóteles, o Leibniz, o São Tomás de Aquino, um cara desse porte. Tá certo? Søren Kierkegaard era um sujeito que estava transformando a sua tragédia pessoal em filosofia. Enquanto você está fazendo isso, você está no mundo da divisão. Tá certo? Ainda que você possa, na hora H, correr para a igreja e encontrar um alívio ali. Eu digo, mas um sujeito que é cristão, ele pode ter uma filosofia que é a filosofia trágica. E se é trágica, não é cristão. O grande poema da cristandade chama-se Divina Comédia, não a Divina Tragédia. E comédia quer dizer aquilo no qual a unidade é restaurada no fim. Se termina com a ruptura total, é tragédia. E tragédia quer dizer o canto do bode. Quer dizer, o bode, que é o capeta, né, está celebrando a ruptura total e definitiva, a separação entre o homem e a verdade, a separação entre o homem e o sentido da vida. Né? Então, você pode ter um sujeito cristão pode ter uma filosofia trágica, tá certo? Mas ele não pode acreditar nela totalmente. Então, é exatamente o caso do Bruno. O Bruno vivia entre a sua cosmovisão trágica e a sua fé católica. É isso? Se ele perdesse a fé católica, ele iria direto para o hospício. Porque a cosmovisão dele não tinha como integrar o elemento católico ali. A cosmovisão era trágica. E vocês veem no livro A Imitação do Amanhecer, né? Aquilo é uma tragédia sem mais tamanho. Né? E ali é o mundo do artifício total, quer dizer, o sujeito que cultua a múmia do seu antigo amante. É a coisa mais, né, fragmentada possível. Né? Eu digo, bom, mas isso aí é a experiência trágica que o Bruno vivia, que era a verdadeira cosmovisão dele. Eu nunca aceitei essa cosmovisão nem por um minuto. Por quê? Porque ela tinha chegado a mim muito antes de eu conhecer o Bruno. E eu já percebia que aquilo não dá cabeça a ninguém. Falava, a gente não pode se contentar com isso. E você fazer que nem os essencialistas, vamos fazer aqui o ilogismo racional, falava, também não é uma solução. Não é isso? Então, evidentemente, Cornélio Fabro não é o existencialista, Cornélio Fabro é um tomista. Então ele vai pegar toda esta experiência existencialista e reintegrar dentro de um outro edifício que transcende isso infinitamente. Mas este, para mim, era o grande problema, desde o início. E, quando eu ainda estava com uns 20 anos, eu já tinha percebido que isto era uma coisa perigosíssima, tá certo? E que pode esterilizar completamente a inteligência humana e fazer ela até se comprazer na tragédia da sua impotência cognitiva. Uma coisa que me chamou muito a atenção na juventude foi o livro do Jean Piaget, que chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia. Eu, quando li aquele livro, soube imediatamente que estava errado. Eu falei, bom, mas está aí um bom serviço para eu fazer. Né? Eu tenho que descobrir onde esse treco está errado. O Jean Piaget só admitia como conhecimento aquilo que foi obtido pelas ciências experimentais. E ele dizia, então, a filosofia não dá conhecimento. Conhecimento é a ciência. E a filosofia, o que é a filosofia? Não é conhecimento de maneira alguma. É, vamos dizer, uma orientação no mundo dos valores, incluindo os valores cognitivos. E eu imediatamente pensei o seguinte, escuta, mas em que, se você tem um conhecimento, você sabe de uma determinada coisa, mas você não sabe onde essa coisa se coloca dentro da orientação geral, né, da hierarquia dos valores cognitivos, então você não sabe realmente aquela coisa, ela não é um conhecimento ainda. Se você não sabe o significado de uma informação, você não entendeu a informação. Então eu perguntava, eu, em que sentido o chamado conhecimento científico é conhecimento? Eu inverti o negócio do Piaget. Digo, o que é verdadeiramente conhecimento é a orientação geral dentro da hierarquia dos valores cognitivos. Quer dizer, eu não sei quanto vale um conhecimento, onde ele está e o que, que ele significa. Ele não é um conhecimento, ele é apenas um assunto. Entendeu? Um tema. E um tema pode ser um problema. Então, bom, o certo é o 100% inverso do que o Piaget está dizendo. Só existe conhecimento onde existe, quer dizer, a integração da informação dentro de uma hierarquia geral que lhe permite, como diria Ortega y Gasset, saber a que se ater. Quer dizer, você sabe a relação correta na qual você está diante deste conhecimento em particular dentro de um esquema geral do mundo. O esquema geral da realidade. Tá certo? Então, aí me surgiu outro problema. Eu digo, bom, o pessoal fala muito que existe um progresso do conhecimento. Por quê? Porque existe um monte de universidades, os caras estão produzindo um monte de trabalho científico, etc, etc, etc. Mas, nós temos dois, aí temos dois problemas. Primeiro, cada um desses conhecimentos, isolado dentro do sexto orientação geral, não é um conhecimento de maneira alguma, é apenas um assunto. Por exemplo, você viu um determinado bicho, você viu um ornitorrinco, e você se pergunta, mas o que, que é isso? É um pato? É um porco-espinho? É um lagarto? O que, que é? É? Então, você ter visto o ornitorrinco não é de maneira alguma um conhecimento. Só se transformará um conhecimento quando você souber onde está o ornitorrinco dentro da ordem geral. E, portanto, quando você tiver em relação a ele o senso correto e adequado de orientação. Curiosamente, o Jean Piaget invertia. Ele dizia que esse senso de orientação não é um conhecimento. Né? E que só, vamos dizer, o fato isolado, entre aspas, confirmado pela ciência, fecha aspas, é conhecimento. Falei, mas isso é completamente louco. Depois, mais tarde, eu descobri tanta besteira no Jean Piaget, tanta, que dava vontade de bater no sujeito. Vontade de bater por quê? Porque o Jean Piaget não era só um autor, o Jean Piaget era uma influência predominante na educação brasileira. E um dos grandes responsáveis pela estupidificação dos nossos meninos. E, ao mesmo tempo, por exemplo, Ortega y Gasset dizia que o Jean Piaget era o maior psicólogo de crianças que jamais existiu. Eu falei, mas peraí, mas eu não entregaria o meu cachorro para o Jean Piaget educar, quanto mais meus filhos. Tá certo? Porque uma das especialidades do Jean Piaget era realmente não entender nada. Tá certo? Não entender os termos do problema e falar sempre com aquela arrogância de, não, eu represento aqui a ciência, portanto o conhecimento, eu estou no reino da objetividade, você está aí no reino da orientação subjetiva. Quer dizer, uma coisa, um empáfia perfeitamente idiota. Outra coisa que eu também encontrava, por exemplo, Brunschwig tinha o mesmíssimo defeito, quer dizer, era, claro, um grande matemático, um grande lógico, tal, mas tinha essa mesma bobagem. Né? Então, nessa perspectiva do Jean Piaget, a mesma ruptura trágica aparecia, de certo modo, mas como uma espécie de valor invertido. Não é isso? Então, ele tentava, vamos dizer, se livrar. A filosofia para ele era a ideia e o conhecimento científico era o fato concreto. Entendeu? Eu digo, bom, isso aí já o deslocamento entre a colocação e o problema real já se tornou extremo. Quer dizer, aí já é o erro radical. Né? Mas eu disse para mim mesmo, é esse o problema que eu tenho que resolver. Não que eu tenha que encontrar, vamos dizer, os princípios para a solução dele, porque eu sabia que esse princípio Aristóteles já tinha dado de algum modo. Eu sabia que ele estava lá. Por quê? Porque no mundo de Aristóteles você não tem esse salto, você não tem essa ruptura. Não, e como também não tem em Platão, você tem, vamos dizer, a subida e a descida. Você forma o círculo, né? Então, aí eu vi que para resolver esse problema, eu precisava, em primeiro lugar, adquirir uma visão mais clara do que fosse o discurso poético simbólico. Não é isso? Porque já que este era o primeiro nível, o primeiro grau de elaboração, e que sem este não era possível nenhum dos outros. Quer dizer, não há ciência, não há conhecimento, não há filosofia, não há nada se não tiver o mito, a poesia em primeiro lugar. Por quê? Porque você não tem um material com o qual você lidar. Agora, é claro que de um condensado mito poético, você não obtém uma filosofia, você obtém mil filosofias, algumas certas e outras erradas. Então, o mito é uma condensação da verdade e do erro, porque ele é a expressão, vamos dizer, direta, o mais direta possível, da experiência tal como se conserva na memória. Então, agora, se você não tem o condensado mito poético, você vai ter que lidar direto com o material, vamos dizer, dos sentidos, e daí não dá. Você só pode trabalhar a partir desse segundo grau, que é o condensado simbólico. Né? Eu falei, bom, então urge compreender o que é aí o discurso poético e o que ele realmente faz. Tá certo? E para daí saber como é que nós podemos continuar o serviço. Para isso, então, eu tive que elaborar o negócio da teoria dos gêneros literários. Foi uma das primeiras coisas, vamos dizer, que eu trabalhei a fundo e creio que encontrei a solução. Por quê? Se você está falando de um tratado filosófico, de um ensaio filosófico, você está falando de um poema, em todos os casos você está falando de gêneros de discurso, diferentes gêneros de discurso. Né? E é preciso entender exatamente como é a relação entre eles e como é a passagem de um ao outro. Né? Quer dizer, por exemplo, partindo de uma experiência condensada num poema, como é que eu posso elaborar intelectualmente aquilo e separar das inumeráveis sugestões filosóficas contidas nele as que são válidas das que são meramente ilusórias. Não é isso? Então, isso quer dizer, por exemplo, você lendo um poeta ou lendo um romance e tal, ele te dá um impacto, mas você pode tirar muitas conclusões e essas conclusões não são todas igualmente válidas. Tá certo? Quer dizer, a elaboração intelectual das conclusões geradas pela inspiração poética, vamos dizer, esse é exatamente o trabalho da filosofia. Não é isso? Eu digo, e onde entra aí a ciência, entre aspas? A ciência é um mero fornecedor de material. A ciência, nenhuma ciência tem em si o padrão da sua própria inteligibilidade. Isso é a mesma coisa que você dizer. Não é possível você explicar geograficamente os conceitos da ciência geográfica. A ciência geográfica, por exemplo, se baseia no, vamos dizer, numa noção de espaço. Agora, você pega um geógrafo e diz, o que é espaço? Ele, como geógrafo, ele não pode responder isso, porque a geografia pressupõe a noção de espaço, ela não a cria e não a elabora. E, do mesmo modo, né, se você pegar conceito de matéria, conceito de tempo, conceito de causa, conceito de sequência, conceito de soma, conceito de... E assim por diante, todos os conceitos usados em todas as ciências, nenhuma ciência pode criar aquilo. Então, é somente o exame filosófico que pode dar sentido a essas coisas. Então, isso quer dizer que o conhecimento científico só se torna conhecimento quando analisado filosoficamente, senão ele não é conhecimento, ele é um material bruto, assim como a poesia é um material bruto. Está compreendendo? Então, eu vi, olha, na verdade, a função do conhecimento científico é a função poética. Ele vai fornecer versões da experiência. E nada mais do que isso. No intuito de esclarecer, então, esta coisa da da linguagem poética, eu vejo, a linguagem poética não é senão uma variante específica da linguagem simbólica, de modo geral. Então, precisamos cavar esse negócio da linguagem simbólica e ver como é que funciona isso. E daí os trabalhos que eu fiz sobre alquimia e astrologia. O curso inteiro, que se chamou Conceito de Alquimia, que eu acho que foi transcrito depois, até bem transcrito pelo Fernando Manso, se eu me lembro, né? Mas que acho que não está no site. Não, não está. É uma apostila bem, bem longa, um curso que eu dei no Rio de Janeiro, Conceito de Alquimia, que é uma coisa bastante importante para entender essa investigação, mas como eu precisava acrescentar muita coisa ali, não botei em circulação até hoje, mas qualquer hora vai aparecer. E também a questão, vamos dizer, do simbolismo astrológico. Onde, no meio da investigação sobre o símbolo, eu vi que, que havia ali uma confusão terrível entre dois problemas especificamente diferentes. Que era a astrologia considerada como linguagem. Quer dizer, considerada como linguagem, a astrologia está onipresente no universo. Onde quer que você olhe, você tem resíduos da linguagem astrológica, vamos dizer, nas artes plásticas, na música, na literatura. Por exemplo, se você não conhece simbolismo astrológico, você não entende a estrutura de uma catedral medieval. É absolutamente impossível. Né? Bom, então você tem, por um lado, essa astrologia considerada como linguagem. Esta linguagem, por sua vez, expressa uma cosmovisão. E essa cosmovisão nasce de uma certa experiência, digamos, primitiva, do cosmos considerado, vamos dizer, como unidade confusa. Que é exatamente aquilo que o Wegener vai chamar das civilizações cosmológicas. Aquela cujo senso de ordem é ditado pelo impacto de uma impressão direta da unidade do cosmos. Onde, evidentemente, tudo aparece ligado a tudo por elos de simpatia, analogia, paralelismo, etc, etc, etc. Mas vamos dizer, mas esta impressão é apenas uma impressão. E como é o impacto de uma impressão momentânea e confusa, então, o que ali se entende como ordem é, na verdade, um caos. Apenas é um caos unificado. Tá certo? Então, dentro desse caos, acontecia um segundo caos, que era, vamos dizer, a confusão entre esta linguagem astrológica usada como um instrumento poético de expressão da impressão de unidade do cosmos e o fenômeno propriamente dito das tais influências astrais. Entendeu? Olha, se essas influências astrais existem, né, elas existem como um fato. E não como uma linguagem. Não é isso? Então nós temos que ver, aí pegar essa maçaroca de linguagem astrológica usada ao longo dos tempos, e que aparece tanto nos livros de astrologia, como aparece na poesia, aparece em Dante, aparece em Shakespeare, aparece em Goethe, aparece em tudo quanto é lugar, aparece na pintura medieval renascentista, quer dizer, isso está por toda parte, né? Quer dizer, essa cosmovisão das antigas civilizações cosmológicas, ela continua presente dentro de civilizações já diferentes, diferenciadas, como por exemplo a civilização cristã ou a civilização islâmica. Ela ainda está presente, ela ainda é um instrumento básico de linguagem que as pessoas usam. E, no entanto, dentro de uma dessas civilizações, que é a civilização do Ocidente, surge esta possibilidade, vamos dizer, que é a ciência física, que permite isolar determinados fatos. E separar no reino dos fatos o que acontece dos que não acontecem. Tá certo? A ciência serve para isso. Tá certo? Esses fatos isolados, por exemplo, não significarão nada e não são conhecimento, mas são elementos de um conhecimento possível. E esta é a função da ciência, fornecer esses elementos. Né? Então, e daí que surge todo o negócio da astrocaracterologia. Eu digo, para separar uma coisa da outra, eu digo, isso é um bicho de sete cabeças, isso é um trabalho para muitos anos. Mas tem que fazer. Por quê? Porque a confusão entre linguagem astrológico-alquímica e os fenômenos, os possíveis fenômenos astrológico-alquímicos, ela está na base de uma série de confusões que apareceram dentro das discussões filosóficas e científicas. Quer dizer, se você não cavar isso a fundo, você não vai entender, por exemplo, por que que Newton precisou criar uma hipótese absurda chamada tempo absoluto, tá certo? E movimento absoluto, né, que são expressões até contraditórias, para fundamentar uma cosmovisão de tipo monoteísta, na qual se dissolvia a Santíssima Trindade e sobrava um monoteísmo absoluto de tipo islâmico. E se você não meditar profundamente sobre esta superposição de linguagem com o fato, tal como aconteceu em alquimia, você não vai entender o problema com Newton. Esse é só um dos inumeráveis problemas que eu estou dizendo. Também você não vai entender porque, vamos dizer, que Kant, quando ele escreve o seu livro Sonhos de um Visionário contra Emanuel Swedenborg, ele escreve o livro contra Swedenborg e dois anos depois, ele, sem citar Swedenborg, que repete muitas doutrinas do Swedenborg, aprovando-as, o que já é, isso é vigarice, evidentemente, né? Mas você entende por que que Kant, ao mesmo tempo, podia dizer o seguinte, que nós nada sabemos sobre os mundos espirituais, nós podemos apenas conjeturar, mas ao mesmo tempo ele assegurava que existia vida no planeta Júpiter, no planeta Marte, e ele descrevia os habitantes de Júpiter e Marte. Entendendo? Como foi possível esta mistura total de suposto ceticismo, criticismo científico com esta mitologia? É claro que isso é um fato teratológico da história do pensamento. Ninguém sabe que Kant acreditava, né, em ETs. Tá certo? Então, está aí. Porque o livro dele sobre o Swedenborg ninguém lê. E aqui é o livro, eu acho que é o livro central da obra dele. Está tudo ali explicado ali. Quem não entender isso não vai entender crítica de razão pura, crítica de razão prática, nem nada. Principalmente porque Kant é um especialista em fazer o seguinte. Ele enuncia uma regra geral. E depois ele coloca tantas atenuações e tantas exceções que você pode dizer que Kant disse A ou pode dizer que Kant disse não A. E é por isso que as pessoas, vamos dizer, os admiradores de Kant sempre encontram alguma coisa para salvar no Kant. Né? Eu digo, ele disse tal coisa assim, ah, mas ele disse outra. Assim. Olha, isso aí para mim é uma enrolação. Sabe? Quer dizer, ou é ou não é. Né? Você tem que saber qual é a estrutura geral da filosofia do sujeito e quais são as exceções parciais que ele colocou. Mas se o número de exceções parciais pesa tanto quanto a regra geral, então não dá para saber qual é a regra geral. Então, tanto pode dizer que o Kant disse uma coisa quanto que ele disse a outra. Uma outra coisa que também acontece, vamos dizer, em Karl Marx, acontece no Dr. Freud, acontece numa infinidade de autores modernos, que partem de coisas absurdas e depois tem que ficar... Né, foi criando um monte de gambiarra. Coloca um band-aid aqui, um durex acolá, tá, né? Cola pritz, né? E assim por diante. Cola de bastão e assim por diante. Né? Então, quer dizer que todo esse negócio da alquimia e da astrocaracterologia foi feita com o objetivo de esclarecer certos pontos de detalhe que eu precisava para chegar depois na solução dos grandes problemas que eu estava querendo resolver. E o grande problema era exatamente esse que o Bruno coloca no o mundo como ideia, o mundo como rapto. Eu digo, peraí. Né? O mundo não pode se compor, por um lado, de uma ideia e, por outro lado, de um furacão. Não é possível isso. Né? Ele tem que ser uma outra coisa. Uma coisa tão dividida assim não poderia existir. Você pode ter a experiência dessa divisão porque nasce da nossa ignorância, da nossa inexperiência. Vamos dizer, é como um garoto cujos pais brigaram, e daí para diante ele só vê separação, tragédia, hostilidade, etc, etc. Bom, tudo isso existe, meu filho, mas isso não é tudo. Né? Quer dizer que se desde o começo do mundo todas as famílias tivessem se dividido, simplesmente não existiria mais uma família no mundo, tá entendendo? E as coisas, de vez em quando, podem aparecer sobre esse aspecto, mas é como dizer, é um azar, é uma tragédia. Essa tragédia não pode ser a estrutura geral do mundo, porque senão não seria tragédia e nós nem mesmo perceberíamos que há algo errado nela. A estrutura do mundo, o Dante viu muito bem, a estrutura do mundo só pode ser uma comédia, na qual a ordem acaba se restaurando de alguma maneira. senão não poderia continuar existindo. Né? Ainda que toda a sua vida transcorra dentro da tragédia, é só uma coincidência, você é somente um. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Jorge Legmann, que foi... Olha onde o sujeito nasceu. Ele nasceu no campo de concentração de Auschwitz. Eu digo, mas Jorge, isso já é lugar para você nascer, porra, né? E, no entanto, quando você vê o Jorge Legmann, é um sujeito alegre, feliz, entendeu? Então, quer dizer, teve aquele pedaço da vida dele, mas aqui não é tudo. Agora, você diz, olha, o sujeito nasceu, cresceu, viveu e morreu dentro do campo de concentração, nunca mais viu nada. Fala, bom, aí vai ser difícil você explicar isso para ele, né? Então, ainda que a nossa vida seja muitas vezes trágica, de você não pode extrapolar totalmente da sua vida para a estrutura geral do cosmos. Não é isso? Então, buscando então achar o caminho que vai dessa da experiência do dualismo irrecorrível até um senso de reintegração dentro da ordem divina, quer dizer, isso aí foi o serviço da minha vida. É? Agora, eu vi que eu não podia atacar isso, esse problema, sistemicamente, como faria um filósofo do século XVIII. Vamos aqui criar um sistema de filosofia que reintegra tudo. Falei, não dá para fazer isso. Não dá porque a discussão complicou muito. Tá certo? E porque, de fato, e aí o Kierkegaard tem razão, os sistemas de filosofia que foram criados, vamos dizer, desde a Renascença até o século XIX, eles realmente caíram no abstratismo da ideia, se fechavam na ideia e negavam a realidade. Tipo Hegel, que se os fatos contrariam a minha teoria, pior para os fatos. Ele falou, não, por esse caminho não dá. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os problemas, as dificuldades que vão aparecer, você tem que pegar uma por uma e tentar resolvendo, e ver se da solução dessas várias dificuldades parciais acaba surgindo, vamos dizer, uma sugestão, né, do, como se diz, caminho para Deus. Caminho para Deus que eu queria encontrar não nos termos da fé religiosa. Porque se fosse fazer, daí se eu fizesse isso, eu estaria como o Bruno. Quer dizer, eu vivo dentro da divisão, aceito a divisão como fato último, mas depois eu mesmo não aguento a minha própria cosmovisão e corro para dentro da igreja e peço socorro. Eu acho isso, no fundo, uma bela sacanagem. Né? Não se trata disso. Quer dizer, você tem que... Não adianta você ter a fé religiosa, você precisa permitir que ela inspire a sua filosofia. Não que ela dite os termos da sua filosofia. Jamais. Isso aí qualquer Orlando Fedeli pode fazer. Às vezes tem a fé. Ah, a fé já resolveu todos os problemas. Então é só você deduzir. Você pega lá o artigo de fé, põe no computador, ele tira as consequências e você acha que isso é uma filosofia. Fala, não é assim. Isso aí, vamos dizer, é apenas uma teologia de botequim. Não chega nem a ser uma teologia. Né? Porque uma das grandes ocupações da teologia é buscar os problemas e as contradições e as dificuldades imensas que existem na revelação. Aquilo não é uma coisa totalmente lógica, que você põe ali os princípios no computador e ele vai te dando as consequências até a última. Fala, não, isso é um negócio altamente complicado que evolui através de uma confrontação dialética de séculos. As discussões teológicas deram morte, minha gente. Né? O negócio era muito grave. Porque se você chegava a uma conclusão aqui, bom, então você entendia a religião inteira de um jeito, chegava a outra conclusão, entendia a religião inteirinha de outra maneira, então daí vem incompatível, fala, bom, então agora aqui vamos partir para o pau, como partiu no cisma do Oriente, como partiu na Reforma, etc, etc. Né? Então, você pensar que a fé vai resolver todos os problemas, fala assim, você faz-me rir, você não sabe o que é isso. A fé, gente, não é fé numa doutrina, é fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É fé numa pessoa real e num fato. E numa promessa real que é fato. Que deve se cumprir no plano dos fatos e não no plano das teorias. É? Então, a fé pode inspirar a sua filosofia, mas não pode ditar os termos dela. Isso é impossível. É ruim, e não só é ruim, mas é inviável. Então, vamos dizer, a fé tem que ser um elemento, por assim dizer, quase que hormonal na sua filosofia. Ela te dá a força para você buscar a solução dos problemas, mesmo quando você não enxerga essa solução. Digo, eu não sei, mas Deus sabe. E se eu amolar ele bastante, ele vai ensinar para mim. Então, esses vários problemas que foram surgindo, vamos dizer, eles não surgiram pela ordem. Eles surgiram por circunstâncias biográficas. Acontecia que, dia tal, pum, topei com esse problema e falei, bom, eu tenho que resolver isso aqui para saber como é que daí eu chego lá. Né? Então, eu dou uma lista aqui, por exemplo, de 18 problemas com que eu fui lidando ao longo da minha vida. E creio que resolvi cada um deles satisfatoriamente. Né? Então, primeiro, o problema da relação entre ciência e filosofia. Vamos dizer, outro dia, alguém, acho que foi o Eduardo, que está aqui presente, que me sugeriu que juntasse todos os meus escritos sobre ciência, dá para fazer um livro com isso aí. Falei, bom, então você tem uma filosofia da ciência que está ali embutida. Né? Segundo, o problema da relação entre poesia e filosofia, né? Entre a linguagem literária e a linguagem filosófica. Né? Esse é o segundo problema. Três, até a teoria dos quatro discursos, que já absorve a anterior e coloca numa ordem. Quarto, a teoria dos gêneros literários. Né? Note, quinto, todo o trabalho da astrocaracterologia, né? Sem o qual acho que não vai dar para entender o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Quer dizer, a astrocaracterologia é um problema específico ao qual eu dediquei alguns anos, falei. E que, vamos dizer, do ponto de vista dos astrólogos, isso é da prática astrológica, eu não resolvi nada, quer dizer, eu não criei nenhuma técnica que eles possam comprar e sair aplicando por aí. Não resolvi problema nenhum. Mas, se não resolvi o problema deles, eu resolvi o meu. Quer dizer, eu soube exatamente como articular, vamos dizer, diferenciadamente os dois problemas. O problema do suposto fato astrológico e o problema da linguagem astrológica. Portanto, a alquímica também. Sexto, daí saiu, vamos dizer, a teoria, do que eu chamo, a teoria da verdade como domínio. Um domínio no qual você está, sempre, do qual você existe, mas do qual subjetivamente você pode sair. Você não sai do domínio da verdade necessariamente para o domínio da ideia, como pensava o Bruno. Você pode sair de lá para o domínio da experiência subjetiva do arrebatamento, do rapto, essa coisa toda, que é tão subjetivo quanto a ideia. Tá? Essa teoria está em parte explicada na teoria da verdade, o problema da verdade e a verdade do problema, mas está apenas enunciado. Mas tem outros escritos, como, por exemplo, Kant, o problema da objetualidade. Tem vários escritos no qual essa coisa está desenvolvida. Depois, num domínio completamente diferente, quer dizer, onde eu tinha que me explicar a possibilidade histórica desses acontecimentos, desses dramas, então, a gente vê que muitos filósofos colocavam a história como sendo, vamos dizer, o domínio máximo, a moldura máxima da existência humana e de todos os conhecimentos. Né? E eu digo, mas olha, isso aí é uma falsa solução, porque a história é a história de quem? Muitas vezes você via que, quando eles decidiam contar a história de alguma coisa, eles estavam contando a história de uma abstração. Se você disser, por exemplo, né, história do Brasil. Você está supondo, vamos dizer, uma unidade, né, jurídico-territorial chamada Brasil. Entendeu? Ela tem uma história? Fala, não, ela não tem nenhuma história. Ela é apenas o cenário onde acontece uma história. Não é isso? Agora, o Brasil é um personagem da história? Não. O Brasil, como entidade jurídica, nunca fez nada. Agora, fizeram dentro do Brasil, fizeram fora do Brasil, fizeram contra o Brasil, fizeram a favor do Brasil e tal. Mas... de quem? A história é a história de quem? Não é isso? Então, é claro que eu precisava resolver isso para saber em que medida o conhecimento da história poderia explicar esse fenômeno que eu estava... esse fenômeno dessa divisão que eu estava tentando abordar. E eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, peraí. A história só pode ser história de personagens reais. Quer dizer, personagens que agem. Se não existe ação, nada acontece e não tem história. Né? A ação nem sempre necessariamente é a ação de um indivíduo. Existem vários indivíduos que agem de maneira articulada e que prolongam determinadas linhas de ação ao longo de muitos anos, décadas e séculos. Por exemplo, quando você vê, vamos dizer, a história da catequização dos povos indígenas, etc., pela igreja. Foi um esforço que prosseguiu durante séculos. Entrava ano, saía ano, entrava século, saía século, estava lá tentando fazer a mesma coisa. Você vê o Partido Comunista. Há quanto tempo o Partido Comunista está tentando implantar o comunismo no mundo? Desde pelo menos 1848. Claro que já tinha antes, mas... Vamos pegar a fundação oficial, é? Tá certo? Então, todos os primeiros comunistas já morreram. E a coisa continua. Então, bom, existem certas ações que são contínuas e que transcendem a duração da vida humana. Né? Mas é claro que só pode haver história daquilo que transcende a duração de uma geração. Se acontecer na geração seguinte estava apagada, então não deixou rastro histórico. Então aqui não é propriamente uma ação histórica, é uma dimensão de tempo sub-histórica. Né? Quem são os verdadeiros personagens da história? São essas entidades cuja ação permanece no tempo. É a ação delas que dá a forma geral da história. Essas são os personagens. Nesse sentido, eu posso dizer que um Estado é um personagem da história? Jamais. Nenhum Estado tem ação contínua ao longo do tempo. Quem tem ação contínua são os grupos que dominam o Estado. Está entendendo? Cuja ação, às vezes, antecede a formação do Estado e se prolonga após a extinção dele. Por exemplo, o Partido Comunista. Nesse instante que eu disse isso, eu pensei, peraí. Durante décadas houve aqui nos Estados Unidos uma corrente de estudiosos do comunismo que viam o comunismo apenas como um instrumento do Estado soviético. Eu digo, mas isso é uma inversão total. O movimento comunista existia antes de aparecer a União Soviética e continuará existindo quando acabar a União Soviética. Isso eu sabia muitos anos antes de acabar a União Soviética. Mas é a coisa óbvia. Eles estão vendo o sujeito, eles estão confundindo o sujeito da história com o cenário da história. A União Soviética é um lugar onde acontece a história. Ela não é um agente histórico. Nem mesmo um governo é um agente histórico. É? Nenhum governo age por si. É preciso que um grupo político domine o governo e ele tome as decisões. O governo, por assim dizer, é uma entidade vazia, que é ocupada pelo grupo que tem o poder político para ocupá-lo. Então, esse é que são os sujeitos da história. Então, quer dizer, toda história nacional é sempre uma falsificação. É a história apenas do que aconteceu num lugar. Mas nenhuma história nacional pode ter unidade. Por quê? Porque dentro de uma mesma nação estão em ação forças, algumas das quais são autóctones, outras que vieram de fora, e sem as quais as primeiras não podem ser explicadas. Então, por exemplo, para dar o exemplo de alguns sujeitos da história, a Igreja Católica é um sujeito da história. A maçonaria é um sujeito da história. O Partido Comunista é um sujeito da história. As famílias dinásticas que se prolongam e treinam as novas gerações para uma ação coerente são sujeitos da história e assim por diante. Então, essa é toda uma visão nova, uma nova teoria da história. E eu acredito que essa teoria está certa. E é irrefutável. Embora, o problema com essa teoria é que eu jamais consegui aplicá-la num livro que fosse 100% um livro de história. Eu gostaria de ter contado a história de alguma coisa. Para não dizer que não fiz nada nesse sentido, eu fiz a história dos esforços no Ocidente para restaurar o Império Romano. E isso é o Jardim das Aflições. Mas não posso dizer que seja um livro de história, não é uma história narrativa. É um ensaio histórico, né? Mas eu gostaria de ter escrito um livro de história narrativa e infelizmente nunca pude. Não deu tempo. Então, mas gostaria de escrever um livro para ilustrar como é que é isso. Quer dizer, a história de um sujeito que tem história. É isso? Na mesma medida, surgiu aí, vamos dizer, a teoria do império. O império é o conceito fundamental da história do Ocidente. Ideia que logo depois aquele italiano, o Negri, Antonio Negri, né? 5 anos depois ele publicou. Não que ele me copiasse, ele jamais soube da minha existência, ele provavelmente não lê português. Mas ele teve a mesma ideia, com 5 anos atrás. E ele tem o direito de pensar que a ideia é dele, porque ele não sabe que existiu outro antes. Automaticamente, junto com a teoria da história, veio a teoria do poder, porque o poder é um instrumento fundamental pelo qual se faz a história. O que é o poder? O poder significa a capacidade que certas pessoas ou grupos têm de determinar a ação dos outros. O poder é fazer alguém fazer alguma coisa. Note que muitas vezes você não tem poder suficiente nem sobre você mesmo. Por exemplo, esses dias que eu peguei a tal da gripe, né? Gente, eu queria levantar da cama, mas eu não conseguia. Eu estava pesando 2 toneladas. Então eu falei, mas aqui estou no supra-sumo da impotência, eu não mando nem em mim mesmo. Tá entendendo? Não adianta eu mandar o corpo levantar que ele não levanta. Tá, e às vezes, você tem a capacidade de determinar num relance a ação de milhões de pessoas. Você imagina, por exemplo, né? Stalin determinando que o exército ocupasse lá uma província e matasse não sei quantas pessoas. Quanto tempo levava para ele dar essa ordem? 1 minuto. Ele falava o negócio, assinava e pronto. Então, daí me apareceu outra ideia. Que dentro dessa teoria do poder, eu falei, bom, é uma coisa absolutamente imoral, que todos os estudiosos de história e de ciência política jamais tenham entendido que a diferença de poder entre seres humanos não tem paralelo no mundo animal e que ela é o fato diferencial do ser humano. Quer dizer que você, dentro dessa escala, você tem a diferença que vai da quase onipotência até a total impotência. Mas você imagina, por exemplo, que esteja preso lá num campo de concentração, sem comida, porra. Ele não pode nada. Mas o sujeito que botou ele lá pode quase tudo. Então, a diferença de poder, às vezes, entre o cidadão comum e o governante, ela é quase de um mortal para um deus. Não há fenômeno similar no mundo natural. Eu digo, mas como é que ninguém percebeu isso? E todo mundo estranha a diferença de poder como se ela fosse uma anormalidade. Mas ela não pode ser uma anormalidade porque ela é a base da história humana. Não existe ação histórica sem uma diferença imensa de poder. Se todos tiveram o mesmo poder, não tem história. Quer dizer, a história é a organização do poder e o exercício do poder. Eu digo, uai, os caras parecem que nunca pensaram nisso. É um absurdo. Mas ainda, o desconhecimento deste fato tem consequências na ordem política que são uma coisa terrível. Por exemplo, se nós não sabemos que a desigualdade de poder é inerente à constituição da sociedade humana, nós também não sabemos que quanto mais se aperfeiçoar, entre aspas, esta sociedade, isso é, quanto mais ela se racionalizar no sentido de Max Weber, maior será a diferença de poder. É? Maior e não menor. Se você pega aí no tempo do homem de Neandertal, você pega um chefe de tribo, quanto poder ele tinha? A diferença entre ele e os seus comandados é muito pequena, porque o número de seus comandados é pequeno. E os meios de ação que ele tem sobre eles, bom, em última análise, ele vai ter que ir lá matá-los pessoalmente. Não é isso? Agora, você veja os meios de ação à disposição de qualquer governante moderno. Eu não estou falando de ditadores, eu estou falando de qualquer governante, mesmo de países, entre aspas, democráticos. A diferença é imensurável. Hoje, por exemplo, o governo pode saber tudo a seu respeito. Ele sabe sua vida econômica, sua vida social, sua vida profissional, seu imposto de renda, sua vida sexual, as amizades que você tem. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Agora, se você tenta investigar lá dentro algo, tem um bloqueio. Então, a diferença de poder também é a diferença de informação. Não que a diferença de informação em si gere poder. Não, isso é bobagem. Tem umas pessoas que dizem para você, a base do poder hoje é a informação. Eu falo, você está louco. Você está louco. Eu tenho informação que acaba mais e não mando nada, pô. Hã? Você pega eu e Barack Obama, eu sei 1000 vezes mais que o Barack Obama. Hã? E, no entanto, ele manda milhões de vezes mais do que eu. Então, não é informação em si. Né? É informação articulada a um negócio que se chama meios de ação. E se você não tem meios de ação, você não age, então você não faz nada. Então, vamos dizer, por exemplo, para você saber o que um determinado político, um governante vai fazer numa certa época, a primeira coisa que você tem que investigar é quais são os meios de ação. Ou seja, o que, que ele pode fazer. Porque ele não pode fazer, ele não fará. Isso é muito simples, né? E está aí uma coisa que praticamente todos os analistas políticos do mundo ignoram. Eles não sabem o que são meios de ação. Por exemplo, ele acha que por o sujeito estar no governo, ele tem o governo como um meio de ação. Fala, não, antes de ele usar o governo como meio de ação, ele precisa ter meios de ação para ele mexer no governo. É? Então, quer dizer que ele precisa ter fora do governo uma outra estrutura de poder mediante a qual ele aciona o governo. Tá certo? Portanto, veja, governos e estados nunca são personagens principais, eles são uma espécie de cortina de fumaça, por trás do qual existem os verdadeiros esquemas de poder. Então, verdadeiros esquemas de poder, por exemplo, o CFR é um verdadeiro esquema de poder. O CFR pode mais do que o governo americano. É? Por quê? É ele que move o governo americano. O que ele não quiser, o governo americano não vai fazer. Agora, ele vai fazer o que o governo americano quiser? Não. Então, Aristóteles já dizia que numa luta tem um sujeito que move o outro que é movido. Aquele que move o outro não é movido por ele. E foi esse que ganhou a briga. Você dá uma porrada no sujeito, quem cai é ele, você fica onde está. Então, você alterou a situação dele, ele não alterou a sua. Ou você alterou a dele mais do que ele alterou a sua. Isso é uma coisa óbvia. Eu digo que na política é exatamente a mesma coisa. Tem aquele que move e aquele que é movido, sem ser movido por sua vez. Aliás, o que move não é movido por sua vez. Então, aí temos todo um critério de uma ciência política totalmente nova, baseada na teoria do poder, na teoria da desigualdade do poder, etc, etc, etc. Tudo isso foi desenvolvido e foi apresentado no curso de ciência política no Paraná. Junto com isso sai a teoria do direito. Quer dizer, o direito como um dos elementos, dos elementos fundamentais do poder. E depois o Luiz Virgílio da Rosa expôs mais extensivamente na tese dele o direito como garantia, que é, vamos dizer, apenas a exposição da minha tese, não é outra coisa. Né? Junto com isto, a teoria da origem da autoridade, que eu também expliquei no Paraná. Também, aqui também, né? Ligado a isso, naturalmente veio também, vamos dizer, a teoria da moral baseada no princípio de autoria. Que a noção de autoria é fundamental. Se as ações não têm sujeitos, não há julgamento moral possível. Então, houve toda uma tradição de antropólogos aqui nos Estados Unidos que criaram o relativismo, né, dizendo, comparando sistemas morais em várias coletividades, dizendo o que numa é obrigatório, na outra é proibido, e assim por diante, realçando de tal modo a variedade dos sistemas morais, né, que a única conclusão é o relativismo. Eu digo, tudo isso aí está 100% errado. Por quê? Toda variedade só pode se estabelecer com base numa unidade de princípios. Então, de um mesmo princípio moral universal, você pode tirar várias regras diferentes. Como, por exemplo, não existiu nenhuma sociedade humana, nenhuma, onde a formação da família fosse proibida. Existia uma seita, os cátaros, que lá dentro era proibido. Mas para que eles pudessem fazer a seita, precisava que eles pertencessem a alguma família. Então, quer dizer, o mundo dos cátaros não é uma sociedade e jamais poderia ser uma sociedade. Pode ser uma seita dentro de uma sociedade pré-existente. Então, por exemplo, a existência da família, quer dizer, é um dado absolutamente universal. Agora, qual é a estrutura dessa família? Eu digo, tem milhões de gente de você montar uma família, pô. Por exemplo, os nossos senhores de terra, o que eles faziam? Tinha uma mulher que ele tinha casado na igreja, tinha alguns filhos com ela, mas daí tinha um monte de escravo, ia lá e transava com as escravas. Se fosse aqui nos Estados Unidos, o sujeito simplesmente escondia isso aí. No Brasil, o negócio era mais liberal, o que, é que ele fazia? Ele integrava os filhos das escravas na família. E mandava estudar na Europa e tal, e daí você criou toda uma elite mulata brasileira. Isso aí nasceu disso. Isso é uma estrutura de família. Entendeu? Em outro lugar, você tem, vamos dizer, uma estrutura, digamos, poligâmica. Várias, e você falar poligamia também não quer dizer nada, porque existem milhões de modalidades diferentes de poligamia. Não é isso? Então, bom, a família tem que existir. Mas como é que você faz a família? Eu digo, se existem meios de ação para montar a família de maneiras diferentes, certamente surgirão maneiras diferentes. Não é isso? Então, esta variedade não desmente o princípio fundamental. Ao contrário, ela reafirma. Está entendendo? Também eles digam um outro princípio moral universal. Não existe nenhuma sociedade humana onde o responsável pela ação seja um outro, senão o seu autor. Só existe responsabilidade moral associada ao autor. Não existe nenhuma lei que diz, ó, sempre que você fizer alguma coisa errada, a culpa é do outro. Não tem isso. Então, o reconhecimento da autoria, e note bem, reconhecer a autoria é reconhecer a condição do ser humano como causa de acontecimentos. Isso significa que a sua ação não pode jamais ser explicada por nenhuma corrente de causas anterior. Se o sujeito fez uma coisa porque foi obrigado por uma causa exterior, ele não é autor da ação, ele é um elo de uma cadeia causal. Então a ação não é dele. Por exemplo, uma vez eu estava caminhando em São Paulo e veio um trombadão tentar roubar o meu celular. Mas a bolsa do meu celular era tão ruim que eu nunca conseguia tirar o celular da bolsa. E ele também, evidentemente, não conseguiu. Então ele ficou lá, blá, blá, e nessa coisa ele me empurrou, eu caí em cima do japonês. E o japonês olhou para mim achando que o trombadão era eu e que eu estava querendo roubar o celular dele. Você está entendendo? Então, eu não fui o autor dessa ação, eu fui um elo de uma cadeia causal. Até eu explicar para o japonês, falou, pô, um já me dá um empurrão, outro já me dá uma porrada aqui, falou, pô, o dia está ruim hoje, como disse o outro, eu não quero saber o que vem em seguida. Então, né, felizmente, eu consegui parar o japonês antes de ele fazer algumas graças. Né? Mas é muito diferente isso aí de o sujeito vir roubar o celular. Isso é uma ação. Para você poder dizer que o sujeito fez alguma coisa, é necessário que a totalidade das causas anteriores a ele não determine esta ação. Então, o ser humano é causa. Tá certo? Então, e, evidentemente, toda a questão da culpa e da inocência universalmente está associada a essa capacidade que ele tem de ser causa. Tá? Como se ele não tivesse poder de ser causa, não existiria culpa em parte alguma, nem responsabilidade, nem coisa nenhuma. E a universalidade da existência disso prova o seguinte, a humanidade sabe que ela se compõe de entes que são capazes de ser causa, que são origem de algo. Como se diz, origem no sentido absoluto. Ou seja, se tomar todas as causas anteriores que os pressionaram, induziram e tal, não explica. Existe um ponto-chave onde o indivíduo acionou a máquina do destino. Ele acionou. Então, na hora que eu pensei isso, eu falei, epa, peraí. Temos aí um outro problema que precisa ser esclarecido. Por quê? Quando dizemos que o indivíduo agiu de determinada maneira, nós dizemos que esta ação teve uma causa que nós chamamos de psíquica. Quer dizer, é uma ação que não vem do corpo dele, não vem das condições externas, é algo que se passou, entre aspas, dentro dele, na psique, ou alma, etc, etc. Então, que raio de coisa é esta psique? É? Então, daí tiramos o conceito de psique. E está exposto, e acho que isso também não está no site, mas é uma apostila que existe, e que será colocada. Todo esse material vai sendo depositado no seminário aos poucos. Bom? No curso da investigação sobre a natureza da psique, eu acabei voltando à doutrina medieval das chamadas faculdades da psique, faculdades da alma. Quer dizer que são faculdades. São capacidades que a alma tem uma certa facilidade. Faculdade não quer dizer nada mais que facilidade. Facilidade de exercer. Quer dizer que ela exerce aquilo, por assim dizer, naturalmente. Então ela tem esta capacidade a partir do momento em que nasce. Como razão, vontade, imaginação, etc, etc. Todo mundo tem. Né? E de uma maneira ou de outra, todo mundo exercendo aquilo. Tá certo? Então não é particularmente difícil. Né? E daí eu notei que uma das faculdades, que é justamente aquela que Aristóteles dizia que define o homem, que é a faculdade da razão, do pensamento ordenado e da linguagem, ela é uma faculdade extremamente problemática. Por quê? Porque o que é a razão? É o impulso do ser humano à unificação da sua experiência. Se você aceita, vamos dizer, a experiência como uma coisa totalmente fragmentária, irredutível, você está no irracional, evidentemente. Então, racional, em última análise, significa o quê? Busca da raiz. Quer dizer, você está buscando a raiz comum entre os vários fenômenos. Não é isso? Então, quando, por exemplo, um médico está fazendo um diagnóstico, ele vê vários sintomas e sinais diferentes. O que, que ele busca? A raiz comum de tudo aquilo. Não é isso? Diz, isso aqui é um vírus tal, que provoca isso, mas provoca coisas totalmente diferentes. Não é isso? Então, por exemplo, você pode ter sono e dor de cabeça, ou pode ter dor de cabeça e sono, pode ter sono sem dor de cabeça. Agora, algo juntou essas duas coisas. Né? Então, racionalidade é o que busca da raiz. É a raiz comum. Então, este impulso de unificação. Mas acontece que a razão, ela tem as suas estruturas próprias. A estrutura inteira da lógica é uma coisa que não depende da sua vontade de maneira alguma. Agora, não vamos confundir o que é a estrutura da lógica em si mesma com as versões que essa estrutura recebeu historicamente por iniciativa humana. Quer dizer, Aristóteles explica isto, essa estrutura de uma maneira, se você procurar a lógica hindu, explica de uma outra maneira análoga, a lógica budista e assim por diante, a lógica chinesa, etc. Existe um livro muito interessante, chamado Prior, a História da Lógica, vai te mostrando as várias lógicas que se desenvolveram. Elas não são, nenhuma são incoerentes, elas são muito diferentes, mas não incoerentes entre si, senão não seriam lógicas. Né? Então, isso quer dizer que o mundo da lógica, a articulação dos possíveis, a lógica é isso, o estudo do conjunto das possibilidades, ela tem uma ordem, tá certo? E esta ordem não depende da sua vontade, e não depende da vontade de ninguém, e não depende de que determinada sociedade as conheça ou não, aquilo continua funcionando do mesmo modo. Né? Você vê isso muito claramente na expressão mais simples da lógica, é a aritmética elementar. É isso? E até quando hoje em dia você especula, por exemplo, certas lógicas paradoxais, lógicas paradoxais não existem, elas são, vamos dizer, uma linguagem que você cria estabelecendo como premissa determinadas coisas arbitrárias ou autocontraditórias. E daí você continua tirando conclusões logicamente a partir de uma coisa que é ilógica. E daí você cria uma lógica paradoxal. Então, por exemplo, se eu crio uma lógica segundo a qual A é diferente de A, em vez de valer o princípio de identidade, eu já tenho aí imediatamente duas possibilidades de desenvolvimento paralelas. Né? Ou eu digo que A é diferente de A, e eu continuo raciocinando logicamente a partir disto, isto é, continuo, raciocino, tomo essa premissa como material, mas tiro as conclusões dela baseado na lógica de identidade, ou ao contrário, eu tenho que reduplicar a ilogicidade, a contradição a cada nova conclusão que eu tiro. São duas possibilidades completamente diferentes. Como isso é demasiado complicado, então é claro que ninguém desenvolveu a lógica de contradição além da terceira ou quarta conclusão. Não dá para ir muito longe. Isso significa, como a lógica tem a sua ordem interna, ou seja, o conjunto das possibilidades tem uma estrutura, tá certo? A partir do momento que o ser humano faz o primeiro raciocínio lógico, toda essa estrutura da possibilidade já pesa sobre ele. Ou seja, você tirou uma conclusão, mas essa conclusão tem outras consequências e se prolongam indefinidamente para além do que você pode saber. E aquilo se articula, por sua vez, com milhares de outras linhas de conclusões que você não está prestando atenção, que você não sabe, mas que estão lá presentes. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o ser humano, a partir da hora que ele começa a raciocinar logicamente, pesa sobre ele o conjunto das determinações do mundo do possível, sem que ele tenha disso a menor consciência e sem que ele tenha sequer os instrumentos para manipular toda a sutileza da lógica. Dito de outro modo, o homem é o animal racional, não só no sentido de que ele possui a racionalidade, mas que ele está, de certo modo, forçado a agir segundo a racionalidade, mesmo quando ele não tem os instrumentos para isto. Então isso quer dizer que desde que você é muito pequenininho, você se confronta com questões lógicas que transcendem infinitamente a capacidade que você tem naquele momento, mas que já pesam sobre a sua vida real. Então há sempre um deslocamento, há um desnível entre o homem e o seu exercício da razão. O que faz com que a busca da unidade, a busca da coerência, não possa ser satisfeita materialmente? Ela é uma necessidade, é um ideal, mas você não realiza. Então o que você faz? Você busca uma unidade simbólica substitutiva, e essa unidade simbólica substitutiva chama-se autoridade. Você não sabe o fundamento das coisas, mas você tem uma autoridade a qual você pode se apegar. E essa autoridade geralmente é o pai. Então o pai funciona como símbolo da razão. À medida que o seu domínio dos processos racionais aumenta, você, vamos dizer, fica se isenta da necessidade de obedecer à autoridade do pai. Mas um certo conflito entre autoridade e razão permanece. Porque você sobrepôs a autoridade à razão para que ela funcionasse como substitutivo da razão. Então esse conflito é permanente e foi isso que eu chamei o trauma da emergência da razão. Emergência no sentido de surgimento. Bom, a partir dessas coisas, foi possível expor claramente, vamos dizer, pela primeira vez, o método que eu estava usando, esse método eu chamei a contemplação amorosa. E daí, com conclusão histórica, a questão da paralaxe cognitiva e, portanto, da mente revolucionária. Cada uma dessas coisas que eu investiguei pessoalmente. Em cada uma dessas coisas, vamos dizer, isso tudo aqui é a criação minha. Ninguém me ensinou. Eu não tirei isso de Erich Bögler, não tirei de Dostoiévski, não tirei de Aristóteles, ninguém. Isso aqui é tudo. Estou trabalhando tudo isso sozinho. E tudo isto, eu estou, vamos dizer, à medida que o tempo vai avançando, eu vou buscando uma unificação desta coisa. Claro que existem limites à capacidade sistematizadora de qualquer um e até a necessidade da sistematização. Você pode deixar muita coisa sem explicar, você pode deixar muitas ligações nebulosas, porque de algum modo o ouvinte, o estudante, o leitor, se ele é inteligente, ele capta a unidade que está por trás daquilo. Porém, eu digo para vocês, nenhum desses tópicos, nem sequer isoladamente, foi jamais examinado e criticado. Ninguém fez isso. E digo mais, ninguém tem capacidade de fazer no Brasil. Ninguém, nenhum. Se você pegar universidades inteiras, elas não podem fazer isso. Porque elas se limitam ao estudo escolar. E o conjunto? Como conjunto, isto é inabarcável para... Você pega a intelectualidade brasileira, esse conjunto transcende a totalidade das preocupações da intelectualidade brasileira. Veja, é normal, vamos dizer, um país ter 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20 filósofos fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, cada um do seu jeito. E você poder confrontar o que eles estão falando. No Brasil tem ninguém, minha gente. Hã? O que um filósofo faz? O filósofo faz essas coisas aqui. Ele encontra certos problemas, ele encontra a confusão, a divisão, a desordem, e ele tenta, ele luta para botar uma ordem naquilo. Hã? A ordem principal, no caso, que eu estava tentando colocar, é a conexão entre conhecimento e consciência, evidentemente. Hã? Conhecimento, vamos dizer, no sentido piagetiano, tomando os dois termos no sentido piagetiano, quer dizer, do conhecimento, entre aspas, você tem a orientação no mundo dos valores por outro. Como se articulam essas duas coisas? Por exemplo, quando se fala do progresso do conhecimento, eu não posso acreditar em progresso do conhecimento, porque progresso do conhecimento existiria se aparecessem pessoas capazes de articular dentro de uma orientação geral volumes cada vez maiores de conhecimento e de integrá-lo de uma maneira cada vez mais ordenada e nítida. E isso não surge. O que aumenta é o número de registros de conhecimento. Registros de conhecimento não são conhecimentos, são apenas possibilidades de conhecimento. Se você tem uma biblioteca inteira que ninguém leu, você vai dizer que aquilo é conhecimento? O que é um conhecimento que ninguém conhece? Se não tem um único sujeito que saiba tudo aquilo, então aquilo não é conhecimento. Daí que surgiu, vamos dizer, a minha concepção da pedagogia da filosofia, que é o que eu estou praticando aqui. As faculdades de filosofia que existem, principalmente no Brasil, elas visam a produzir o quê? Mais registros de filosofia, que ninguém vai ler. Eu digo, mas o ensino de filosofia não pode ser voltado para isto, para criar novos trabalhos. Ele tem que ser voltado para criar novos filósofos. Ainda que esses filósofos não escrevam uma linha. Você tem que capacitar mais pessoas ao conhecimento integrado e ordenado, vivido como experiência real e, ao mesmo tempo, expressável em formas culturalmente válidas. É isso que nós temos que fazer e é isso que eu estou tentando fazer. Quer dizer, o objeto do ensino da filosofia não é criar filosofias, é criar filósofos. Está entendendo? E o que é o filósofo? O filósofo é uma pessoa devotada a isto e capacitada para isto. Daí tal é, então, vamos dizer, o objetivo do nosso curso. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa, mas eu só quis fazer essa relação para mostrar para vocês o seguinte. O conjunto do que eu fiz está fora da cultura brasileira. Não tem nada a ver com a cultura brasileira. É? E o que quer que vocês leiam, dito a meu respeito, seja a favor ou seja contra, é absolutamente irrelevante, gente. Para compreender o que eu estou fazendo, precisa ter estudado essas coisas. É? E quando eu vejo... a confusão como fez o Martim, dizer, não, o Bruno tem uma filosofia, e essa filosofia transcende a do Olavo. Eu falo, bom, mas isso é uma coisa louca. Se transcendesse, eu seria o primeiro a perceber. Eu vejo, por exemplo, que o Mário Ferreira tem, mas é uma amplitude de temática filosófica que eu não alcanço. Ele abordou muito mais coisa do que eu e coisa que eu ainda vou estudar nos próximos anos. Isso é uma coisa mais... Não há aí desonra nenhuma contra quando encontramos um grande filósofo. Né? Um filósofo de verdade, quando ele encontra um grande filósofo, ele tem um orgasmo. Tá certo? Agora, o intelectual brasileiro, ele tem um acesso de inveja, ele quer destruir aquilo de qualquer maneira, ele não se conforma que aquilo exista. Né? Quer dizer, eu não consigo me imaginar tendo inveja do Mário Ferreira. Eu, ao contrário, Eu tenho uma gratidão imensa pela existência do cara. Ainda bem que ele existiu. Porque ele resolveu um montão de problemas, que se ele não resolvesse, eu teria que resolver mesmo. E aquilo ia me tomar a minha vida inteira e talvez eu não conseguisse. Então, a filosofia se constrói por patamares, né? Quer dizer, você não tem que pegar todos os problemas desde o início. Tem um monte deles que já foram resolvidos. E a gente vive precisamente disso. Mas no Brasil, não. No Brasil, isso tudo é assim. É uma competição de ver quem é mais bonito. E cada um tem que ser o mais bonito da paróquia. Se você, então, se ele vê um outro que é melhorzinho que ele, fica louco da vida. Ele não aguenta aquilo. Entendeu? Quer dizer, um dos grandes prazeres da vida, que é você descobrir uma grande inteligência que te ilumina, essas pessoas não podem ter. Porque quanto mais a receberem da sua inteligência, mais vão ficar com raiva de você. Porque eles vão ficar loucos de dizer que foi você que descobriu aquilo, não ela. Quer dizer, é uma coisa de uma mesquinharia assim, imensurável. Eu considero a mesquinharia brasileira uma das sete maravilhas do mundo, porque não há paralelo no mundo. Né? Eu, por um dia, estava revendo aí o que as pessoas católicas escreveram a meu respeito. Eu não estou falando comunista, não estou falando gente do MST, tá certo? Católicos. Né? Então, assim, tudo o que eles escreveram foi no sentido de alertar as pessoas para que fujam de mim. Você pode dizer, Orlando Fedeli é mais claro de todos. Não leiam o Olavo de Carvalho, não leiam, não escutem o que ele está dizendo. Digo, ah, mas né, interessante. Quer dizer, agora você pode ler, porque você leu, ninguém mais precisa ler. Você é a Sagrada Congregação para Doutores da Fé, você é a Santa Inquisição, você leu, então você proíbe, você me põe no Index Librorum. Né? Quando eu era moleque, eu tinha o Index Librorum Imprestadorum. Eu anotava o que eu tinha emprestado, porque os livros nunca voltavam. Então, Index Librorum Prohibitorum, ele me põe no Index Librorum Prohibitorum, ninguém vai poder ler o Olavo de Carvalho. Então, tudo é no sentido, olha, não vai no Olavo, não ouve. Vem aqui que a gente ensina um negócio ortodoxo, bonitinho para você. Tá? Tudo é sempre nesse sentido. Agora, pegar esse conjunto aqui e fazer uma análise crítica, imagina se eles são capazes de fazer. Não são. Mas ninguém, não tem ninguém. Você pega a igreja católica inteira no Brasil e fala, ninguém, soma todos, eles não são capazes de juntos fazer isso. Então, de Guilmário Ferreira, muito menos. Eu sei que a filosofia do Mário Ferreira teve aí depositada como um caos, até que eu cheguei lá e li aquela coisa toda e falei, ah, a chave está aqui, a ordem está aqui. Ah, daí ficou fácil. Né? Então, mas no Brasil as pessoas que fazem isso, elas têm, se você descobrir uma coisa e elas querem escrever algo, elas têm que esconder o que veio antes. Eu, quando estou trabalhando dentro de uma área aberta para um outro, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, eu estou aqui trabalhando dentro dos cânones que foram estabelecidos, fundados por fulano de tal. A gente tem que dar essa informação, porque senão você está confundindo o meio de campo, está entendendo? A pessoa tem que saber qual é o status questionis. E o status questionis é o relato da ordem do que foi descoberto. Né? Agora, se eu quero apagar o que veio antes, então eu já melei o status questionis. Tá certo? Agora, melar o status questionis é a base da vida intelectual brasileira. Por exemplo, esse menino, Mauro Sammartino, que está escrevendo o prefácio de Mário Ferreira dos Santos, ele nunca disse, olha, peraí, tem uma estrutura disso aqui. Quem descobriu a estrutura foi o Olavo. Né? É a estrutura quase invisível dentro da obra. Você precisa pegar a coisa como um conjunto. Então, eu estou trabalhando dentro do território aberto pelo Olavo de Carvalho. Quer dizer, se o Olavo de Carvalho errou, eu estou errando na cola dele. E se ele acertou, eu estou acertando na cola dele. Não, você não diz isso jamais. E no Brasil é assim, esconder fonte é a norma. É a norma. Né? Então, eu pratico isso até no jornalismo. Você vê, tudo que eu escrevi no Foro de São Paulo, toda hora eu digo, minha gente, quem descobriu isso não fui eu. Quem descobriu isso foi o Zé Carlos Graça Wagner. É certo? Ele que me deu, ele descobriu e me deu os documentos. Eu só sei da coisa porque ele me deu os documentos. Eu não descobri nada. O meu único mérito foi ler o que ele me deu para ler. É certo? Então, em todos esses casos aqui, eu sei o que, que eu recebi da tradição filosófica, o que eu descobri por mim mesmo. Não é isso? E esse negócio do anão sentado no ombro de gigante, né? isso é, às vezes é, às vezes não é, você está entendendo? Não interessa se é gigante, se é anão, o problema não é esse, o problema é que vem um depois do outro. Né? Eu não posso ter descoberto o que os meus antecessores descobriram. Tá certo? Eu não tenho que dizer que eles são maiores do que eu porque eles vieram antes, nem menores. É simplesmente a ordem normal. Veritas filia tempores. A verdade é filha do tempo, diz Santo Tomás de Aquino. Então, isso aí forma. Então, o status questiona. Então, quer dizer, o reconhecimento da dívida com o antecessor não é uma questão de educação. Porque no Brasil eles pensam assim, né? No máximo, eles pensam que você se citar, deixar de citar a fonte é uma falta de educação. Eu digo, mas não é uma falta de educação. É uma distorção do próprio assunto, da própria matéria que você está lidando. E se você não sabe a história das investigações que levaram o conhecimento da coisa até esse ponto, você não sabe onde está. E se para você enunciar a teoria, você tem que apagar a pista, você está querendo que as pessoas que estão lendo não conheçam o status questionis. Tá certo? Então, isso no Brasil é a norma. Não é uma exceção, não é fulano que fez. Todo dia eu estava fazendo uma lista das coisas que os católicos disseram a meu respeito. Eu digo, mas é uma coisa assim que comunista não é capaz dessa baixaria. Por exemplo, comunista, eu fui do Partido Comunista, então eu conheço isso por dentro. Os intelectuais maiores do Partido Comunista são respeitados, que você não imagina. Você não vai pegar um comunista que vai estar tentando lá esculhambar com um intelectual importante do partido, jamais fará isso. Porque eles sabem que ele depende desses intelectuais para as análises de conjuntura, etc, etc, e que tudo que o partido faz está dentro de um território cognitivo aberto por eles. Agora, e no nosso meio católico, entre aspas? Né? Eu digo, eu sou católico no mundo inteiro, no Brasil não sou, não. No Brasil, eu sou macumbeiro, seixonoyer, qualquer coisa, eu não tenho nada a ver com esse treco que aí vocês chamam de igreja católica, que para mim não é igreja católica nada, é outra coisa que eles inventaram, não tem nem nome. Entendeu? Então, primeiro, na aula passada eu disse para vocês ir na igreja. Eu digo, na igreja para você assistir missa, confessar e comungar e sair correndo. Não é para entrar em nenhum grupo católico, não é para fazer amizade com ninguém, não é para conversar com o padre, vocês se convidarem para entrar você, sei lá, qualquer coisa, fuja. Eu disse, existe aí um contrato que Deus fez e assinou. Ele disse, os sacramentos valem não importando a cabeça do sujeito que esteja oficiando. Hã? Quer dizer que seja lá assim, olha, Luiz Antônio Vigarista da Silva, que está lá oficiando. Né? Não interessa, vale do mesmo jeito. Deus prometeu isso e ele cumpre. Então, o que interessa para você são os sacramentos, o resto. Ó. Você não precisa do cara para nada. Agora, no Brasil, as pessoas quando procuram religião, não estão procurando religião, estão procurando um meio social, um apoio coletivo, um ambiente. Deu, meu filho, ambiente? Ambiente você tem há 500 anos do curso. Pronto, acabou. Tá entendendo? Não vai procurar essas coisas, não, que só tem bandido, só tem vigarista. Né? Então, olha, argumentos contra o Olavo. Fuja do Olavo porque o Olavo é gnóstico. Né? Eu digo, como é que você... Se você não capta o conjunto da minha filosofia, você não pode saber se eu sou gnóstico ou não. Isso é impossível. Tá certo? Então você faz favor, você pega tudo isso aqui que eu expliquei, articula tudo, expõe e daí diz, as conclusões dele são gnósticas. Agora, porque ele citou um autor gnóstico aqui, ou porque ele falou uma frase que parece gnóstica, isso só na cabeça de um retardado mental, que nem Orlando Fedeli, entendeu? Fujam do Olavo porque ele cavou o dinheiro do Opus Dei. Digo, isso é mentira. Outro dia apareceu um idiota, ele foi cavar dinheiro na TFP. Eu digo, como cavar dinheiro na TFP? Eu sou as cabeças que a TFP foi falida. Tiraram tudo que a TFP tinha e eu ainda vou ter a cara de pau de pedir dinheiro para eles. O que é isso, minha gente? Eu só tive da TFP duas vezes, uma vez em São Paulo com o Dom Bertrand, outra vez aqui nos Estados Unidos com o Barão Navarro da Costa. Das duas vezes fui convidado. Hã? E no Opus Dei, eu não sei onde é a sede da Opus Dei. Nunca conversei com um dirigente da Opus Dei. Nenhum. Se o cara é dirigente, não me contou. Eu tenho dois a três amigos em São Paulo que são membros da Opus Dei. Daí, o que eles fazem lá dentro? Não tenho a menor ideia. Se o sujeito é sargento, coronel, recruta, não sei. Mas, é assim, maledicência, fofoca, é a natureza, o sentimento mais profundo do catolicismo brasileiro. Isto que é para eles é ser católico. É fazer fofoca. Hã? Digo, você, olha, a lista das fofocas é assim, tão grande, mas é só fofoca, é só baixaria, e de vez em quando aparece um cara, né, fingindo uma seriedade doutrinal. Então, por exemplo, tem um camarada discutindo. É lícito ao filósofo usar palavras de baixo calão? Daí ele faz a nada. Monta a coisa como se fosse um capítulo da Suma Teológica. Né? Uns dizem que sim, por isso assim. Outros dizem que não. É a solução do problema e tal. O que, é que o cara está supondo? Que nos escritos filosóficos eles estão usando palavrões. Entendeu? Ah, eu que eu saiba, eu uso palavrões. Num programa de rádio, que eu inventei o programa de rádio para eu responder meus e-mails. É? Agora, o cara está ali falando como se a minha argumentação filosófica se constituísse de, ou como diz aquele idiota do Anselmo Heidrich, rosários de impropérios. Né? Ah, quer dizer que eu fui lá e eu provei a teoria dos quatro discursos com um rosário de impropérios, é isso que você está querendo dizer? Né? Então, é esse o nível da discussão que os católicos no Brasil me oferecem. Então, é o seguinte, você quer saber, o pessoal comunista é muito mais limpo, muito mais correto e muito mais honesto do que esses católicos. E eles não são exceção, eles são quase a regra. Porque o número dessas pessoas nas organizações católicas é excessivo e os seus superiores, que dizem desaprová-los, jamais fazem nada para calar a boca deles. Jamais os repreendem. Por quê? Porque têm medo de perder membros. Não querem ser impopulares. Então deixa o sujeito mentir, deixa o sujeito difamar, deixa o sujeito caluniar. E daí, em particular, diz, ah, mas eu não aprovo. Isso inclui padres. Ó, vou contar uma coisa. Quando teve aquele episódio no Rio de Janeiro do João Ricardo Moderno, que nós lançamos o livro Imbecil Coletivo numa parceria entre a Faculdade da Cidade e a Academia Brasileira de Filosofia, como o livro pegou mal no meio acadêmico, imediatamente o sujeito colocou um aviso no Jornal do Brasil. A Academia Brasileira de Filosofia não tem nada com isto? Isto foi uma fraude? Usaram o nome? Daí eu não tive remédio senão publicar a foto dele mesmo no lançamento. Né? A nota fiscal da gráfica emitida para a Academia Brasileira de Filosofia e outras coisas. Falar, está aqui. O sujeito, evidentemente, está mentindo. É um vigaristinha. E repito que é um vigaristinha. Tá certo? Daí recebo um telefonema do Dom Odilão Moura, do São Bento. Dizendo, onde já se viu você falar isto? O João Ricardo Moderno, ele confessa com o mundo, ele é um membro da igreja. Eu digo, então só diga para ele, porque eu também sou um membro da igreja e não se mente contra um membro da igreja. Agora estou me limitando a me defender. Será que eu sou obrigado a aceitar uma mentira contra mim só porque o sujeito é um membro da igreja? Então o senhor está dizendo aqui, ele ser um membro da igreja dá a ele o direito de praticar a difamação sacrossanta. E o difamado tem que ficar quieto. Daí ele não tinha mais o que dizer, acabou a conversa, daí ele foi lá falar para o Bruno Tonelli, o Olavo não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa, João Ricardo Moderno. Veja, isto aí é o Dom Odilon Moura, não é um qualquer. Este é o nível de consciência moral dos católicos no Brasil, gente. Nós não podemos ficar assim, nós temos que ser melhores do que isso. Então, o que vai fazer? Brigar com essas pessoas? Bater nelas? Não. Simplesmente não tenha nada a ver com elas. Vai na igreja, confessa, comunga e sai correndo. Não se meta com essa gente. Com ninguém. Nenhuma organização, nenhum grupo, nenhum clube, nem coisa nenhuma. Nós temos que criar uma coisa nova e muito melhor. Baseada, vamos dizer, na busca da consciência a mais ampla e integrada possível, na busca da responsabilidade intelectual total, total, total. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos fazer. Não espere aprovação, não espere que as pessoas gostem de você, porque a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela é visceralmente hostil ao conhecimento. A hostilidade é muito mais profunda do que vocês imaginam. É uma coisa assim, é a sociedade antropofágica. Que quando pega um sujeito, vamos dizer, tem um sujeito de talento, que estudou, a sociedade brasileira permite a formação desse sujeito para ela comê-lo vivo, destruí-lo. Como destruir, por exemplo, Gustavo Corsão, né? Como destruíram, às vezes o sujeito escapa, né? Mas outros não. Destruíram o Otto Maria Carpó, pegaram o Otto Maria Carpó, que era o maior erudito que tinha no Brasil, transformaram num office boy do Partido Comunista, que durante os últimos 20 anos de vida só escreveu artiguinho com mentira comunista que o partido soprava na orelha dele, ele repetia. E daí morre desesperado, dizendo, joguei minha vida fora. Claro que jogou. Você não quis. A hora que ele disse, eu não sou mais austríaco, agora eu sou brasileiro, fala, aí você se danou. Você aceitou a contaminação. O que prestava em você é sua raiz austríaca. O seu lado brasileiro é tão cafajeste quanto todos os outros. Então, você como austríaco, você pode dar contribuição brasileira, mas você só pode nos ajudar na medida que você conserve o seu legado austríaco e se orgulhe dele. O Bruno foi destruído pelo meio. Isso eu não tenho a menor dúvida. Destruíram o Bruno na base da lisonja, da puxação de saco. Tá certo? Que desviaram o Bruno da missão que era dele. Eu dizia, o Bruno tinha uma missão educativa no Brasil. Ele tinha que restaurar o sentido do gosto literário. Tinha que restaurar a crítica literária de alto nível que havia nos anos 50. Ele era o único que podia fazer isso. E não fez. Ficou aí em festinha, aventura, etc, etc. E se dispersou e acabou também jogando a vida dele fora. Isso foi uma tragédia mesmo. Mas o Bruno era um sujeito dividido. Ele era um homem de uma riqueza interior enorme, mas era dividido. Ele não tinha unidade, portanto, não tinha fibra para conduzir a vida dele. Né? Digo isso, era um grande amigo. Eu tenho um amor sem fim pelo Bruno. Mas ele era um fraco. A gente tem que dizer as coisas como são. Não estou criticando por isso. Eu compreendo o tamanho da tragédia dele. Eu, se eu tivesse no lugar dele, não sabia, também não faria melhor, não. Né? O Mário Ferreira nunca foi destruído, mas foi jogado lá para o lixo depois de morto. Os livros dele, enquanto ele estava vivo, vendia os milhares. A hora que ele morreu, sumiu. Eu vi o cara do Zé Guilherme aqui, ó. Acabaram com o sujeito. Mas você pega um cara como o Zé Guilherme Mercado, daí quando ele aparece no Brasil, o cara vai entrevistar ele na televisão e perguntar: Zé Guilherme Mercado, como é a sua vida sexual? O homem ficou totalmente sem jeito. Se fosse eu que estava lá, falou: ah, você quer saber? Eu vou contar agora, depois você não vai reclamar, é? A vida sexual é assim: você pega o peru tal, e faz assim, assim, assim. A minha é assim, a sua não é? Então, ele ia descrever tudo, nos mais mínimos detalhes, anátomo, fisiológico. E você quis saber, agora eu expliquei. Então, eu não vou permitir que um sujeito desse me deixe sem jeito. Falou, não, sem jeito vai ficar ele, tá brincando aqui comigo, pô. Sem jeito, meu filho, eu fico diante de Deus. Eu fico com vergonha na cara quando vou falar com Deus. Ai, Deus, vem aqui, eu de novo, tá entendendo? Com aquelas mesmas merdas de sempre, tá entendendo? Fiz de novo, ai, que mantém jeito, não sei como você me aguenta, tá entendendo? Aí eu fico com vergonha perante Deus, fico com vergonha perante esses vagabundos, mas o que, que é isto, meu filho? Hã? Mas nunca. Né? Do meu modo, não permita que gente faça isso com você. Não permita que professor de faculdade faça isso com você. Não permita que padre da igreja faça isso com você. É? Então, você tem que se humilhar totalmente perante Deus. Mas quer dizer, você tem que abrir o coração e mostrar você para Deus como você é, com toda a sua miséria, porque Ele aguenta tudo. É? E se você mostrou isso, fala aí. Eu sei das minhas misérias que você não sabe, meu filho. Eu contei tudo para Deus, você nunca vai saber. Você não vai nem entender. Então você quer me deixar sem jeito? Você está brincando? Né? Quer me fazer passar, pagar mico? Já paguei mico diante de Deus. Paguei todos os micos. Ah, não é eu que pago, é ele que pagou os meus micos. Quem foi crucificado foi ele, não fui eu. Então, a hora que você tem isso, meu filho, você é sincero para Deus, você não fica mais com vergonha quando a pessoa quer te envergonhar, porra. Agora, o Brasil, a sociedade brasileira, é um sistema de mico mútuo. Eles se dominam uns aos outros fazendo o outro pagar mico. Eu não conheço povo que tenha mais medo do ridículo do que brasileiro. Por que eu vou ter medo do ridículo? Eu sou ridículo mesmo. Qual é o problema? Todos nós somos merda. Hã? Por que você vai ter medo disso aí? Hã? Então, eu digo, mas o nível das discussões no Brasil e o que se fala dos meus escritos, da minha obra, no Brasil, é tudo coisa assim. Então, é lógico que eu não estou escrevendo para essa gente, estou escrevendo para vocês, porque vocês estão dispostos a estudar e entender. Os outros, ó, esqueça. Principalmente chegar alguém com áreas profissionais, tá entendendo? Então, sobretudo querendo dizer, não, o Olavo está filiado a tal escola, assim, assim, falando, o quê? Você conhece algum, primeiro, você conhece alguma escola que trata todos esses assuntos aqui? Quem? Hã? Alguém que descobriu essas coisas antes do Olavo? Não, não tem. Então o cara, não é que ele pertence, não pertence a escola nenhuma, ele inventou uma escola, pô. Então, vamos dizer, isso é uma simples realidade, não estou falando, papai, como diz o Lula, não é para me gambar, né? Mas é porque simplesmente é verdade. Né? Então, eu adotei como nome a divisa do Dom Quixote, e eu sei quem sou, eu sei quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos, qual é o meu tamanho, não precisa vir você querer que eu calça o seu sapato. Tá? O meu sapato é do meu tamanho. Né? Então, eu espero que você e cada um de vocês evolui, cresça, se desenvolva e se fortaleça neste sentido. de você ter o seu próprio mundo de preocupações, o seu próprio mundo, vamos dizer, de vida interior. E quando você diz a palavra eu, você diz aquilo com conhecimento de causa. Eu fiz tal coisa e eu não fiz tal outra. Por exemplo, é importante você saber quais são os seus pecados, para quando você acusa um pecado que você não fez, você diz, olha, meu filho, eu fiz tudo, mas isso aí não. Eu fiz, sabe, até coisa pior que essa, mas essa aí eu não fiz. Então não adianta você querer. Né? Então, você conhecer os seus pecados melhor do que o seu vizinho conhece, você não quer saber o prazer que é isso aí. É melhor que o prazer sexual. Entendeu? É uma libertação. Só que para isso é necessário que a sua vida moral, a vida do seu coração, seja vivida numa ligação dialética estreita com a sua vida de aprendizado. Que as duas coisas sejam uma só, porque senão tu vai cair no dualismo trágico. Tá? Então, bom, então por hoje é isso aí. Vamos fazer uma pausa e ver. Será que ainda dá para continuar depois? Já foram quase 3 horas de aula. Então, lamento, hoje não tem pergunta. Ninguém vai aguentar. Então, até a semana que vem, muito obrigado.